Show. Então, vamos não perder tempo, faça o silêncio rapidinho. Let's take a journey. Olá, tudo bem? Está começando mais um MDM. E um MDM mangá? Não, não é MDM mangá. É MDM Games, aquele que você nem sabia que tinha. Ele mesmo. E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui com uma incrível equipe de games. Tem eu, Máximos Décimos. Olá. Tem eu, não eu. Tem outra pessoa que é o Lojinha. Eu, que não sou Eu eu, não sou eu. não sou eu do André. Infelizmente não é. É. Temos também o Felipe 5 Horas. Oi, também não sou o André, mas sou eu. Poderia. E temos o José, Oi. que é o melhor nick, cara. É o José. nick, né? E agora? O nome dele a galera não sabe, mas é Marcos, né? E a gente chama de José. Exatamente. Não. Pô, por que você tá falando meu nome, cara? Olha aí, tá doxing, né? E hoje a gente tinha um projeto super interessante que era tipo assim: vamos fazer um podcast sobre a década de 10? É isso assim que a gente fala? No jogo, né? Só que é uma década meio longa, né, gente? Tem muita coisa. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai dividir essa década em vários episódios para fazer render essa porra, e a gente vai falar até onde a gente achar bom, não é isso? Né? A Isso. gente vai começar falando dos jogos de 2010. Foi Ou 2011. até menos, dependendo É, depende, porque tá tarde, né? Tipo assim, da ótimo isso. a gente tem que deixar em perspectiva que esse é um podcast de emergência. Isso são quinta-feira. Aqui em Manaus são 10 e 10, então é 11 e 10 no Rio, né? Então, é isso ou não ter podcast, então de nada, né? Lojinha, Eu. então a gente vai usar a Wikipedia, porque a Wikipedia geralmente tem informações boas para decidir. Eu sei que você tem um jogo que você quer começar falando muito dele. Eu tenho um jogo que, assim, vamos começar logo com 2010, janeiro de 2010, um jogo que saiu tecnicamente em 2009 no Japão, mas não moramos no Japão, que é Bayonetta, que é o primeiro Nossa, jogo. Bayonetta de Yes! Sim, Tá louco! começou o jogo favorito da Lady Gaga. PlayStation 3. PlayStation 3 e Xbox One. Xbox 3. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar de Bayonetta, o cara tava me vendendo uma parada tão impressionante. Ele falou assim: é Que é tipo drogas. Slayer em salto alto misturado com Buffy. E eu falei: cara, esse jogo deve ser animal. Slayer, a banda? É! Não, anime, né? Também pode ser. Eu me Não, esse cara. lembro. É. Vou falar. Não, não, manda ver, depois eu Não, falo. é mais é porque, tipo assim, era o. Pra mim foi vendido como Devil May Cry da bibliotecária. Era a única. Muito melhor do que como venderam. Mas fale, José. Não, então, eu lembro justamente essa questão de quando o Bayonetta saiu, de, né, que sempre toda aquela discussão da personagem hipersexualizada, que não sei o quê. Mas ela é tão foda, cara. Eu adorei tanto justamente a personagem, e jogar esse jogo era tão gostoso. Eu não joguei nessa época, eu joguei depois, mas era muito bom. Principalmente por causa da personagem, com toda a sexualização dela, mas que é diferente Ela tem um quê de drag da queen, média. né, cara? Que Sim, ela. sim. É exagero. Que, tipo assim, ela não faz sentido. Toda vez que você olha ela em termos Cadê? anatômicos, ela não cabe no ser humano, né? Sim. É porque ela Sim. foi montada para ficar daquele jeito, né, cara? Tipo, tem que usar o óculos assim, o queixo tem que ser assim, a pinta tem que ser desse lado. Tipo, é um Frankenstein ali do que o Não, japonês gosta, né? e tem aqueles detalhes, que a roupa dela é o cabelo dela, na verdade, os saltos de pistola e por aí vai, cara. Esse jogo é O muito salto de legal. pistola, eu acho que é a parada mais maneira desse Ah, jogo inteiro. sim. Não, e é tudo ridículo, e é tão ridículo que tu não pode falar, olha a sexualização. Mas não, não é sexual, é só ridículo mesmo, né? E, Não, não é, não, não. Ridículo é não, fabuloso, é fabuloso. excêntrico e fabuloso, exatamente. É excêntrico quando o jogo é bom. Se fosse ruim, era ridículo mesmo. Eu não Vingou joguei o de. 2 ainda. Eu acho que eu vou jogar no Switch, Eu justamente. preferi o Eu ia 2, falar isso. o 2 é mais Aqui colorido. a gente só tá com membros da nossa família do Switch aqui, vocês viram? Não tinha Sim, notado. vamos falar só de Nintendo aqui, chupa Só de Nintendo, né? Nintendo. Que o hater da Então Nintendo. saiu os dois Bayonetta e vai sair um terceiro Bayonetta. Um terceiro Bayonetta, sim, sim. Mas, eu quero mesmo jogar, só que tá muito caro. Mas o primeiro. Então, saiu no. O primeiro Bayonetta saiu pro Switch? Saiu no Switch 1 e 2. Na verdade, saiu primeiro pro Wii U, que é eu, que sou o Nintendista original otário que comprou o Wii U. Eu joguei Banner. Então, mas eu por muito tempo considerei comprar o Wii U e Bayonetta 2 seria um dos jogos que eu jogaria nele. Só que aí depois eu acabei me dedicando mais ao PlayStation 4. Sim, fez muito bem. Aí, certo. Vai sair tudo, só falta o quê? O Wonderful 101, né? Pra... O Mario 3D World. É, pra zerar o Wii U não ter nenhum jogo que não tenha no Switch. Tá faltando pouco. É foda. Pois é. Não, é, não, o Zelda. Dele, porcaria do Zelda que eu quero jogar a vida toda. Ó, oh, Breath of the Wild? Saiu? Não. Não, eu adoro Breath of the Wild, mas o que eu queria. A vida toda, lojinha, eu nunca joguei o Wind Waker. Até hoje, a minha. Mas minha você tá, já tem no Switch, não tem? Já, no Switch, Wind Waker não, HD Switch. Já tem no Switch, não tem não? Não, gente, não tem. Vocês estão de sacanagem comigo. Saiu hoje. Não, tá. Não, tem não. Tá não, tá não. Então não tem. Mas vai ter. É inevitável. Vai ter, vai ter. Amém. Então, assim, enfim. O negócio tá pronto, né, gente? Eu paguei pra ter o Zelda Link Between Worlds, que não zerei até agora, então ele durou. Que bom. E esse daí, que vai durar 10 vezes mais, eu acho. Peraí, que é Link Between Worlds, você tá falando do 3DS. Não, não é o Link Between Worlds, eu sempre falo. É o Link's Awakening. Link's Awakening, ah. Sim, ainda. Mas graças a Deus, porque eu estou engatando nos mesmos lugares de sempre, é incrível. A porra da escada embaixo de um arbusto. Toda. Eu tenho uma coisa, não sei se vocês fazem isso também, mas sempre antes de comprar um jogo, especialmente com o Switch, tem uma mania de ser caro os jogos, né? Eu sempre entro naquele How Long to Beat pra ver quanto tempo a galera demora. Tipo assim, esse jogo vai valer o investimento. E o grande problema pra mim é isso, eu já joguei ele duas vezes. Sem cor e com cor, agora eu vou jogar a versão de novo. Eu tinha comprado o jogo do Ganso, cara. Sim, exatamente. Mas agora, nem o jogo do Ganso, nem o Link's Awakening saíram em 2010. É, vamos lá. Vamos continuar com 2010. Pronto. 2010, eu posso citar o próximo que saiu no mesmo dia que Bayonetta? Pode. Já que a gente tá falando de Zelda, mesmo dia. Tem um jogo que é um Zelda, só que não é Zelda, porque ele é do João Madureira, que é o Darksiders. Que era um jogo muito legal, cara. Mas peraí, como assim? Ele parece Zelda? Não, ele, o formato dele é Zelda. O formato dele é um... Nossa, eu achava que o formato dele era tipo o Devil May Cry também. Ou God of War, assim. Não, ele é 100% Zelda. Você entra numa dungeon, aí você pega uma metade dela, você vai lutando com os inimigos, aí você mata um subchefe, pega uma arma que ela vai liberar acesso a outras partes da dungeon. Ele é 100% um Zelda. Nossa, eu tinha entendido muito errado esse jogo. Nunca joguei, né? Mas o Zelda, se você for parar pra pensar, ele não é um RPG, ele também é um jogo meio que de aventura e ação. Adventure RPG. É, então acho que vale a comparação, só por isso mesmo. Uhum. Mais alguma coisa de Darksiders? Acho que só o Máximo jogou. Só me explica uma coisa, o primeiro é, você joga com guerra, com morte? Eu, não eu acho que é com morte, deixa eu pegar aqui. O primeiro Darksiders é... Na dúvida, morte. se alguém tiver que bater alguma coisa aqui, é guerra, é o guerra. Sim. O personagem principal é o guerra. Não, e é um jogo muito legal, cara. Eu gostei muito dele. Eu só não zerei esse jogo porque eu peguei minha primeira 3RL jogando ele. Nossa. Que é o defeito do Xbox 360 que piscava as luzes vermelhas e fodia tudo. Então, eu não sabia, mas 2010 foi o ano que eu comprei um PS3. Porque meu Xbox em janeiro ou fevereiro deu pau, né? Então foi interessante saber isso, né? Uma pessoa que pode fazer isso, né? Quebrou o videogame e imediatamente comprou um jogo. Não foi imediatamente, né? Eu tinha uma bolsa boa na época, porque era a época que o governo gastava dinheiro com pesquisa. Olha aí, ó. Podcast comunista. E aí o Máximo se comprava videogame. Tá boa essa propaganda. Por isso que tiraram. Porque videogame é coisa de rico agora no Brasil. Não é pra todo mundo. Né? Mas vamos lá. Depois eu queria falar então do jogo que saiu logo depois, que é VVVVVV. Sim, cinco fantástico. Vezes. Caraca, 2010. Parece tanto tempo, né, cara? Então. Sim, né? Quer dizer, esse jogo podia ter nascido 40 anos atrás, né? Sim. Não, mas era o gráfico dele. Que assim, todo o esquema dele é que você não controla um pulo, você na verdade muda a gravidade da sala. o sentido da gravidade, né? É, o sentido da gravidade essencialmente é pra cima e pra baixo, e com isso você resolve os puzzles. E cara, acho que faz tanto tempo que eu joguei o VVV, eu só lembro daquela fase o Vini Vidi vencer. É aquela tá que sobe, desce e sem sim parar. Tipo assim, nossa, horroroso. Eu gostava, eu gostei tanto. Mas é lindo. Eu zerei ele várias vezes, cara. Primeiro, eu sou um grande fã do Terry Cavanaugh, cara. Que é o autor de VVVVVV. Também do Super Hexagon, que eu amo de paixão, aquele jogo. E o que mais que ele fez, Loginho? Ah, tô pegando aqui. Ele fez Don't Look Back. Não, não, esse daí é tipo assim. Ele tem muitos jogos. Cara, tem um jogo dele que é meio que a versão dele de Pokémon, que é maravilhosa também, cara. Dice é Dungeons. Né? Heroes Adventure. Não, mas Super Hexagon. Super Hexagon 10 de 10. Jogo maravilhoso. Uhum. Né? Naya's Quest é bem legalzinho, é de graça. Joga do Terry Cavanaugh. Joga em VVVVVV, tem no seu celular. Tem todas as coisas. O VVVVVV, ele que começou a essa moda. Não moda, mas teve um hype grande assim dos jogos independentes. Eu acho que foi mais ou menos ele tava lá no comecinho. Ele tá no comecinho, né? O Braid veio antes. Eu ia falar do Braid. Quando que é o Braid? Braid é antes de 2010? 2008 ou 2009. Eu acho que a sequência é Braid, Super Meat Boy e... Fetch? Cave Story antes. Não, mas Super Meat Boy não é... Super Meat Boy não é de 2010, não? É porque Braid e Super Meat Boy estão no filme lá, né? Do videogame. Sim. O Braid tá no filme? Acho que o Braid não tá, não, hein? O Braid tá no filme. O Braid passa um tempão falando. Ele reclama do Soulja Boy. Era o Fez e o Super Meat Boy estão no filme. É Fez, Super Meat Boy e Braid. Sim, ele reclama do Super. Do Soulja Boy. Videogame The Movie. Esse é o termo que ele tá. Aliás, um filme muito bom, hein? Eu recomendo. Sim. Mas que não saiu em 2010. Lojinha tá aí fazendo seu trabalho de. Só porque. Manter o vídeo. Lojinha. Videogame The Movie acho que saiu em 2010, sim. Mas não saiu ainda. Mas jogos não. Estamos Braid em janeiro. Já tinha saído. Braid acho que é 2008 ou 2009. Peraí. Braid release date. 2008. Braid é 2008. Mas é isso que eu tô falando, mas ele já tava. No videogame The Movie tinha um jogo que já tinha sido lançado, um jogo que tava sendo lançado e um jogo que ainda ia sair. Que era Braid, Super Meat Boy e Fez. Fez saiu muito depois. Sim, Fez saiu em 2012. Então, mas não é sobre videogame The Movie, vamos lá. Sim. Antes de eu seguir pro próximo jogo, eu queria falar que o Terry Cavanaugh, ele fez um jogo chamado Baba Dabra Shabra Dabra Shabra. É uma sequência enorme de letras. E eu vou passar aqui no chat. É justo. Tá bom. Esse é o nome do jogo. Confiando no Nick. Agora sim, eu entendi. Confia nele, toca pro pai, porque esse cara nunca tá fazendo jogo ruim. Vai pra mim. Eu queria comentar um joguinho rapidinho, que eu acho que só eu joguei. Que foi pro Wii, Skycrawlers Innocent Aces. Que é um joguinho de avião, feito pela Namco. Acho que era, tipo, não podemos lançar esse combat no Wii, vamos jogar um outro joguinho qualquer, que tinha um anime muito bonito, as coisas de anime, só que eu não lembro do jogo. Eu só queria lembrar que eu devo ser a única pessoa que lembra que esse jogo existe. Skycrawlers. Sim, com certeza. Nem sei o que você tá falando. Então. Mas o próprio jogo é o meu jogo favorito de 2010, já queria adiantar, que é Mass Effect 2. Que dia que é isso? Não, você pulou. Eu só queria, antes, te cortando logo, tem o Dark Void antes, que é um jogo ruim, mas que tinha uma ideia boa. Que era um shooter que ele queria ser vertical. Era um jogo do Rocketeer misturado com Uncharted. Essa era a proposta do. Tu tinha fases de voando com a mochilinha nas costas, e tinha fase de tiro, e tinha fase de tiro vertical, que era um negócio diferente. Era uma época interessante. O pessoal tava tentando coisas diferentes que não davam certo. Essa sua descrição é Jetpack Joyride. Eu adoro isso. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Desculpa. Não, só que ele é o Jetpack Joyride misturado com Uncharted. Okay. Né? Mas então, vamos lá. Mass Effect 2. Eu não joguei, pau no cu de Mass Effect. Não jogou? Não joguei. Eu joguei um pouquinho do 1 e achei uma bosta. Eu vou falar que eu sempre quis jogar Mass Effect. Não joguei nenhum. Eu sempre quis jogar, se ele vem pro Switch, eu acho que eu pego. Cara, eu gosto tanto de Mass Effect 2. Que foda que eu só tenho. Mas peraí, mas você tá falando do 1 ou do 2? Do 2. Mas então, Lojinha, me diz. Porque é exatamente isso. Todo mundo ama Mass Effect, mas só gostam do 2, porque o 1 parece que não é tão bom assim. Não. E o 3 todo mundo odiou o final. O 1, cara, o 1 ele é bem quebradinho alguns pontos. Eu acho que a movimentação e o combate deles são ruins, mas a história é muito boa. E o 3, assim, realmente o final é cagado, mas tudo que leva até o final é muito bom. Desde o início do despertando. Uhum. É, assim, o final é realmente cagado, mas assim, a construção até. Se trocasse realmente o final, todo mundo falaria que o jogo é maravilhoso. Sim. O combate é muito bom, até o multiplayer que o pessoal reclamava foi muito bom na época. Mas o 2, eu acho que assim, ele ajeitou muita coisa pro combate do 1, mesmo tirando que o 1 tem um lance que não tinha munição, do 2 tem munição. É BioWare, e, né? Que fez. BioWare. Só fez isso. E aquele jogo do Sonic de RPG. É isso. Nossa, Deus. Não, a BioWare também não é a do Knights of the Old Republic? Isso, sim, com a Tolkien. Nossa! E do... Então, era aí que eu queria chegar, né? Ok, já voltou. E do Old Republic, que é o RPG deles. O MMORPG. Ah, mas sim, cara, aí é uma porcaria. Porque, né? Sim, que ninguém jogou, né? Eu não joguei. Vocês conheceram alguém que jogou? Você jogou? Eu não joguei, não. Ah, tá, era pago na época, eu não ia pagar. Sim. Okay. Mas então sobre KOTOR também da BioWare. Eu não lembro, tinha jeito de você ter relacionamento gay no Knights of the Old Republic? Eu não joguei, então não sei, mas... Então, porque eu lembro que o Mass Effect casaram muitos por causa disso, né? Que tipo, sim, o Shepard podia ficar com um cara com uma guria. É, na verdade, no primeiro, ele só podia ficar com uma mulher. O Shepard mulher podia ficar com uma mulher, que era a Zari, eu esqueci o nome, Liara. O 2, ele... Eu não tô lembrando... Acho que o Jacob... Não, o Jacob era hétero. Acho que só no 3 mesmo que teve... homem com homem. Que foi só passado. Um negócio não, sobre... Peraí, só no 3? Então eu recebi essa informação errada. Não, não, só que... mulher com mulher tinha antes. Tá, mas gente, aí isso é o não tem nada... Todo mundo gosta, né, cara? Ver as mulheres se agarrando. Isso, é meio cine privê, mas isso não tem nada a ver com o ano 2010, né, gente? A gente tem... Não, mas eu quero saber, o José vai me responder ali, ele não... Ele não, só ali. Sobre o KOTOR, eu acho que você tinha a opção de ter um relacionamento lésbico. Inclusive, esse jogo é acreditado como o primeiro canon de Star Wars a ter uma personagem lésbica, que é no Knights of the Old Republic. Aliás, que é um jogo que até hoje eu acho maravilhoso. História incrível. Sim, eu que não sou tão fã assim de Star Wars, eu gosto pra caramba desse jogo. Ele é melhor do que muitos filmes que estão saindo aí. Mas sabe o que é muito bom também? Mass Effect 2. Mas Mass Effect 2 não é tão bom assim, né, gente? É um jogo de tirinho com escolha sua aventura. Né? Não, eu acho o diálogo do Mass Effect 2 realmente muito bom. Eu acho que eles acertaram alguns personagens que não acertaram direito no Mass Effect 1. Acho que a Tali é muito boa nesse jogo. Caralho, deixa eu pegar aqui o nome dele de novo. O Tane, que é um personagem novo também, que eu fiz uma mulher para ficar com o Tane, e ele morre no jogo seguinte. Eu fiquei muito triste. Ah, louco. Fiquei muito triste. Nunca se comprometa forma. Desse jeito. Essa é a lição que o jogo quer te dar. Na vida. Não mude sua vida por causa de uma pessoa. Né? Sei, eu acho que assim, perde. Eu vi na época. Pera só um pouquinho, Máximo, que lição é essa, cara? Não, calma. Não, eu tô falando que o jogo deu uma lição bonita pro Lojinha aqui. Tipo, não mude sua vida. Gente... Não molde sua vida para ficar com uma pessoa. Ela pode morrer. Mesmo dizendo que vai morrer. Pode Nossa, dizer... eu não sou a favor dessa mensagem, não, gente. Não, claro que é, cara. Não, você tá falando assim, mude tudo, se negue enquanto pessoa pra se adequar a uma não, pessoa mas aí... que pode falar não pra você. É isso que você tá dizendo? Não, mas pode eu tô falando, amanhã. Você tá no relacionamento e a pessoa vai mudar pra outro país. Ah, não, eu vou terminar com você. Ah, se você acha que a sua vida nesse outro país vai ser uma bosta, sim, né? Não é isso? Se você não acha que vai ser bom pra você, eu acho que sim. Eu discordo. É importante você pensar em si mesmo também no relacionamento. Se você não pensar em si mesmo, ninguém vai. Mas vamos lá. Só pra resumir então o que eu gosto. Eu acho que ele acerta muitos pontos no Mass Effect 1, corrige em termos de jogabilidade, ele dá um... O final dele também é muito bom, ele joga os stakes pro alto, e foi pra mim a grande joia da coroa da série Mass Effect. Uma pena que depois veio Andrômeda, que me deixou muito triste. Mas não estamos em 2010. Mas vamos lá, então vamos passando 26 de janeiro, 28 de janeiro. Não, tá tomando conversa com o Capcom. Ah, é um verso simpático. Eu gosto. Tipo assim, não, mas jogo? Aquela história. O Marvel vs Capcom 3 é o mesmo jogo. E é melhor. Não, ele sempre é mesmo. Ele é lindo, adoro, mas ele sempre é mesmo. Eu não gostava do X-Factor no Marvel vs Capcom 3. Por que tem o Ciclope, tem a Jean? Não, eu não gostava do esquema. Qual era? O Polaris, o Fortão. Você sabe o que eu tô falando? Era o esquema da. O que você tá falando é quando aperta o botão e enche a tela, sim, né? Sim. Mas se bem que quando eu não gostava, mas acho que é porque era muito ruim. Eu aprendi a jogar no Dragon Ball Fighter Z, que tinha um esquema parecido e funcionava. Marvel vs Capcom pra mim sempre foi Ciclope e Mega Man, cara. Os mais apelões, obviamente. É. E aí quando dava Tempestade também. Só que eu gosto dela, não é uma maneira de lutar com ela. Mas Ciclope com Mega Man tinha o melhor combo do mundo, cara. Era irmão. Sabe uma coisa que eu gostava? Eu não sei se era nesse ou se era no jogo dos X-Men, que a Tempestade, ela tinha um especial que você fazia, pelo menos na máquina de fliperama que tinha lá perto da minha casa, você fazia o especial dela usando o botão do Start da máquina de fliperama. Não, era muito engraçado. Disso, não. Sim, que você fazia o especial dela, que ela soltava relâmpagos, era apertando os três botões de soco, se eu não me engano, e pra fazer o especial da Nevasca, era apertando o Start da máquina. Que maluquice. Era muito bizarro. Só que eu não lembro se era no Marvel vs Capcom ou se era no jogo dos X-Men mesmo. Mas não era no Tatsunoko vs Capcom, porque o jogo é divertido. Assim como No Morrer os Dois. No Morrer os Dois também é divertido. Você jogou No Morrer os Dois, cara? Joguei. No meu Wii já tava morto. Cara, o foda é que... necessário pra ressuscitar meu Xbox. Só um comentário rápido do No More Heroes 2. Ele tem um lance no No More Heroes 1 que você tem que enfrentar 10 assassinos. No No More Heroes 2 você tem que enfrentar 50. Você pensa, porra, vai ter muito mais chefe, né? Aí tem um chefe que são 40 inimigos. Então são 10, são 11 na prática. Eu nem sei o que é No More Heroes, gente. É um jogo então, de eu joguei Travis, o No More Heroes. É, do Travis. O No More Heroes 1, porque ele foi um dos jogos que, né, a Nintendo lançou o Wii com ele, só que eu não gostei tanto assim, aí eu depois o 2 nem me incomodei. Não, ele é um jogo com um monstro. Ele era muito adolescente, né, cara? Ele, sim, ele era sim, muito talvez. Essa vibe. Mas assim, ele era meio autorreferente barra meio... Tipo, não me levo muito a sério. Sim. Né? Mas as lutas de chefe eram boas. Só que ele não era um jogo. Não era um jogo excelente, mas ele tinha umas ideias legais misturadas. Sim, então, o primeiro acho que foi justamente isso. Eles estavam querendo. Eles queriam usar de qualquer maneira, né? O emote. E até que era divertido, mas enjoava fácil. Não, não me deu vontade de jogar era o 2. Divertido fingir que tá batendo punheta pra recarregar a arma. Pois é, justamente. É, pra isso que serve o emote, né? Todo mundo. Vamos lá, mas esse é o 2 que jogo. Vamos continuar. Bioshock janeiro, 2. Começa fevereiro, calma, lojinha, calma. Já fiz a lista. Bioshock 2 é conhecido como Bioshock ruim, né? Isso. Qual que é o Bioshock? Eu não lembro de... Ah, é o jogo que tem um cara cabeçudão lá do. Lembrei. Que? Ele é ruim, é? Ele é ruim. Você tem que ser mais específico. Bioshock não é um cara que 2. Tem uma drill na mão assim e compra de piano embaixo. Big Dead. Mas assim. Tem vários Bioshocks. O Bioshock 1 que você joga com uma pessoa normal, esse Bioshock 2 que você joga com o Big Daddy, que era um dos chefões do primeiro jogo. Uma classe de chefões, pra falar a verdade. Mas peraí, eu tô preocupado aqui. Me falaram a vida toda que o Bioshock 2 era bom? É ruim? Não, então, não, mas... não. 1 e o 3 são os bons. 1 e o 3 é bom? Nossa, o 3 é o 3. Não, o 3 é bom. O 3 é muito bom. O 3 não, que todo mundo tá voando o tempo inteiro? Isso. No céu? Cruz? Isso. Não, esse não, claro, é hoje você já falou mal de Dark Souls e Bioshock Infinite, bicho. Já são dois. Eu não falei mal de Dark Souls, eu só falei que Dark Souls é um jogo que existe. E que é feio. É lógico. Arroba feio, foda. Vocês podem ir tudo bem, é permitido. Mas Bioshock 2, cara, o meu problema com Bioshock 2 é que ele saiu pro Windows Games Live e travava toda hora. E perdi o save e eu me fudia. Eu joguei no PS3 e achei paia. Então, eu joguei no PC. Aí eu chato de novo. Cara, eu não consigo. O jogo em primeira pessoa não rola pra mim. Mas nenhum Bioshock, José? Nenhum? Né? Não, joguei nenhum. Eu não gosto de jogo de primeira pessoa. Ainda mais jogar no controle do videogame. É, não, eu também não gosto de jogar no controle muito, não. Eu me acostumei. Sabe o que é doido? Não, o único jogo de falar. Primeira pessoa que eu joguei foi o... Ai, caramba. Doom. Não, o que veio depois, né, gente? O mais famoso é o... Meu Deus, do Steam. O quê? Team Fortress, o Half-Life. Não, cara. Ah, Half-Life, isso, Half-Life. Ah, foi o único não que jogou joguei. Half-Life? Como assim? Jogou Half-Life, não, jogou do CS, automaticamente. Exatamente. Né? É o mesmo jogo. Mas foram os únicos, mas realmente a primeira pessoa não é pra mim. Mas então, isso é uma coisa que eu fico pensando sempre. A galera que gosta de primeira pessoa é uma galera que tá mais ou menos na minha idade, pra um pouco mais, assim. Que acho que o pessoal cresceu com Doom, com Quake, essas coisas. Não, o pessoal de hoje, com Call of Duty, É porque a pesada que eu convivo, Free que eu Fire, dou aula. Cara. Exato, eles só gostam de ver as costas da galera. E eu gostava muito de Tomb Raider quando era pequeno, então, tipo. Mas o Free Fire é terceira pessoa? Não, Free Fire, eles jogam muito. Eles jogavam Team Fortress e agora, hoje em dia eles jogam. Como é que é o nome? Fortnite, um monte. O Team Fortress também é primeira pessoa. É. Mas eu acho que o Free Fire é em primeira pessoa. Não, é em terceira. Não, peraí, Team Fortress é em primeira pessoa? Team Fortress é em primeira. Fortnite é em terceira e. PUBG é em primeira também. O Team Fortress ele nasce como. Não, o Team Fortress ele nasce como um mod de Half-Life, né? Half-Life também, né? Um mod engraçado, né? Não, mas peraí, o primeiro Team Fortress é um mod de Quake 2, eu acho. É de Half-Life, não? Não, é porque o primeiro Team Fortress não tem nada a ver com Team Fortress 2, assim, é muito diferente. A Valve compra o mod e aí ela faz baseado na Source, né? Que é do Half-Life. E é um jogo completamente diferente. Tá. É tipo o que eles fizeram com Dota, né? Sim, exatamente Dota. Isso. Uhum. Na época que eles faziam o jogo ainda, né? Saudade do Portal, né, gente? Saudade. Talvez a gente chegue no próximo podcast. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu pra jogo em primeira pessoa é como Catena e JP chamam, que é jogo de mãozinha. Porque aí quando você começa a chamar de jogo de mãozinha, perde respeito total, ninguém se importa mais. Então eu gosto de chamar de jogo de mãozinha. Alguém jogou Dante Inferno? Pega isso, eu não. Eu joguei. E aí? Sim, um God of War genérico, legalzinho de jogar, mas... Nada digno de nota, assim, então, não. A capa dele é igual a de Dark Souls. Cenário é legal, o último chefe, ele tem uma característica bastante proeminente, se é que vocês me entendem. Sim. Mas esse tem o chefe dos peitos, né? Também. Oi? A chefa dos peitos, não tem um negócio desse? Também. Então, tem a chefa dos peitos e tem o chefe do pirocão. É, o quê? É sério isso? São ciclos do inferno, cara. Sim. Eu acho justo, representatividade. O último chefe é Lúcifer e ele está pelado. Agora. Se você fosse Lúcifer, você não estaria pelado. Essa é a questão que não teve uma busca no MDM essa semana. Lúcifer pelado agora. Mas é isso, não é digno de tanta nota assim, não. É só jogável e você se diverte. Lojinha, você vê alguma coisa aí antes de Heavy Rain? Eu vejo Ace Attorney Investigations Miles Edward. Ah, mas esse é meio ruim. Não, eu gostei muito desse. Foi o meu primeiro, sabia? Ui. Um dos piores, né? Mas, ok. Eu gosto bastante, porque nele você joga com o promotor, mas você faz exatamente a mesma coisa com o advogado. Não, mas você não vai pro tribunal. E em terceira pessoa e não em primeira pessoa. Fazendo ponte com a discussão que a gente tava tendo, né? Você mexe o Miles Edgeworth na tela. E é engraçado, existe um 2 desse jogo que nunca saiu em inglês, oficialmente. Sim, eu queria muito jogar. Né? Alguém, antes de Heavy Rain, tem um jogo aqui, alguém jogou Devil Premonition? Eu não joguei, por isso que eu pulei. É porque um monte de gente fala que é tipo um jogo Twin ruim. Peaks. É porque Twin Peaks também é ruim, mas só que é interessante. Então eu acho que ele faz muito sentido falar que é Twin Peaks dos jogos, né? Sim. Ele não vai ter um remake saindo agora pra Switch? Já, pro Switch vai sair a sequência pro Switch. Hein? Não, já saiu o remake pra Switch. Isso. Já tem, é o Deadly Premonition Origins, né? Sim. Tem o pessoal, Eu acho que eu nunca vi um jogo que parecia tanto o Twin Peaks. Mesmo o jogo do Twin Peaks não tinha tanta cara de Twin Peaks quanto esse. Não, quanto o trailer do Deadly Premonition. Tem todo um esquema de como Twin Peaks foi influenciador? Foi foda? Japão. Não. Influenciou o Japão de uma maneira muito forte, cara, até hoje. Tipo, É, o cinema japonês até hoje leva muito a sério, assim, a... Caralho, cara, tá assim, chegou cuspindo no microfone. Atenção, chegou Chatuba, hein? Olha aí, até estourando áudio que nem Chatuba, inclusive. Mas então, pegar causando, porra. Não sei se vocês já viram as propagandas do PlayStation 2 que são feitas pelo David Lynch? Não. Sim, basta eu dizer que são propagandas de videogame feitas pelo David Lynch. E os japoneses tinham uma grande reverência pra ele falar: David Lynch, faz o que você quiser. Então basta saber que não tem nada a ver com videogame. Então fica aqui a tarefa de casa, procurem aí as propagandas do PlayStation 2 do David Lynch. Eu vou deixar depois o link em algum lugar. Vamos lá, que não tem a ver com o ano. Então, a gente está em fevereiro chegando em Heavy Rain. Heavy Rain, que é um jogo que eu adoro. Eu vou falar logo. Apesar de tudo, eu adoro esse jogo. Lojinha aprendeu com a internet que é pra não gostar desse jogo, não é verdade? Na verdade, eu joguei e eu não gosto, desculpa, eu não gosto. Você jogou na época? É, exatamente, talvez seja isso, porque eu não joguei na época. Não, mas na época, o Matheus não alcançava nem os botões do controle, né? Ele era um bebê. Os pais dele não deixavam ele jogar. Era um jogo muito pra adultos. Ele não entendia. Ele tinha peitos no jogo, né? É que Heavy Rain é aquele jogo que, de uma época, justamente, os jogos começaram a ficar muito, muito adultos, mas que tinha cenas, na verdade, constrangedoras. Sim. Era o adulto cine-privê, né? era erótico, era sugestivo. Não, e é tipo assim, ele era, na verdade, ele era meio que um super cine, né? Sábado à noite na Globo. Era uma trama policial meio nada a ver, que não fazia muito sentido. Piorando, você tá descendo o nível. Mas é isso. Ou não era nem o super cine, era Sexta Sexy. Não era nem Sexta Sexy, era uma tela quente. Não, era Sessão de Gala, sábado à noite. Sessão, né? De Gala. Que era é um nome que sempre foi engraçado, né? Mas o negócio do Heavy Rain, a única coisa que pegava mesmo nele era a liberdade, eu acho. Que, tipo assim, se os personagens morrem, o jogo continua. Que é um negócio que não é trivial. Eu fiquei falando uma coisa aqui no mudo e ninguém me ouviu, mas Sessão de Gala do Nordeste é um negócio especial, vocês sabem. Sim, não, mas era o que eu falei, é um nome que significa muita coisa. É um nome bem gozado, eu diria até. Boa. Mas então, o negócio do Heavy Rain era esse negócio. Suas decisões importam, ao contrário do Walking Dead que veio depois, né? Por quê? Porque morre um personagem, o jogo continua e fecha um pedaço do jogo. Porra, deve ter sido um pesadelo pra galera completionista, né, cara? O cara quer ver todos os finais possíveis. Porra. Não, mas tal qual uma visual novel, você consegue voltar pra momentos específicos, entendeu? Tipo assim, agora eu quero ver o que acontece se ele morrer. Aí você vai no momento que ele morre e continua o jogo de lá. Tipo a galera que trapaceava nos livros-jogos do Steve Jackson, marcava com todo o dedo. Todo mundo trapaceava. Todo mundo na dúvida, marca a página e segue. Bota o dedo. Ah, é. Lê um caminho, lê o outro. Eu vou por aqui. Só lê um, mas se der ruim, você volta, né? Você tem um Ctrl Z na sua vida. Não, às vezes eu me perdia, cara. Aí eu abri o livro e lia desde o número 1 até eu lembrar onde é que eu tava, cara. Porra. Aí não, hein? Feiticeiro da Montanha de Fogo, eu tenho pesadelos até hoje. Steve Jackson é tipo 180 parágrafos, né? É, não. Aí sobra tempo, né, cara? Aí eu não estudei no colégio, eu ficava lendo essa merda, olha aí onde é que eu tô hoje, ó. Não, gravando pô, MDM, ó. Eu quero te fazer uma pergunta honesta sobre Steve Jackson. Você rodava dados? Não, claro que não. Eu fiz uma vez esse negócio da fichinha com os dados. Eu até achei interessante, só que depois da primeira hora eu percebi o que eu tô fazendo com a minha vida. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô revoltado. Tchau. Não, sério, 5 horas, você fazia sempre? Rodava os dados no livro-jogo jogando sozinho? Você tem que respeitar os dados, gente. Eu não preciso explicar isso, não. Não, nunca leu o Castelo Wolfenstein, cara, que não tem dados, você escolhe as coisas que acontecem. Mas aí é uma coisa diferente. Se não tem dado, não tem dado, né? Pô, eu jurava que eu ouvi você falar Castelo Wolfenstein. Eu tô pensando, caralho, é só um jogo do Wolfenstein, que maneiro. Eu não joguei esse, não, gente. É Falkenstein, né, caralho? É, pô. Desculpa. Desculpa se eu sou burro, gente. Até o Wolfenstein, caralho, é um matchup maneiro, né? Você usa então, carta pra matar o Mecha Hitler, né? Acho. Mas eu cheguei tarde no podcast, então é dos melhores jogos de RPG da década. Não, né? é pior. A gente decidiu fazer assim, ano a ano, a gente vai seguindo os anos e para enquanto tiver tarde. É a melhor coisa que eu ouvi em todos esses anos. Não se preocupa, não vamos chegar em 2019, em 2019. Lembrando sempre, já tá tarde. Ai, mas então, a gente tá Heavy Rain aqui, ano, não sei. É fevereiro de 2010, né? Heavy Rain nunca foi refeito, nunca foi, teve remake. Tem um remake no PS4. Se chama Beyond Souls. É um remaster. É um remaster. É um remaster, né? Um dia a gente vai fazer um episódio sobre remake e remaster, né? Né? Cri, cri. Eu acho que a gente acabou de se comprometer com os próximos temas do MD Games. Não, pois é. Até 2021 vai ser uma década agitada pro MD Games. Mas vamos, então, já falaram que já tem que fazer Heavy Rain, e como o Márcio falou, estamos em fevereiro. É, vamos lá. Porque eu queria terminar pelo menos em 2011, né? Mas não, eu queria terminar em 2010. Mas enfim. Alvo maior, erro maior. Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Eu só queria mencionar que eu tinha o. Ele vinha com aquele aparelhinho contador de passos da Pokébola. Ei, você pulou muita coisa. Não falei, não. Pulou, você pulou. Fez março? Cara, eu não vou falar um negócio. Aí, você pulou um negócio. Eu tô ao contrário. No... Isso, quando você abre. Ele vem de fevereiro pra março, não ao contrário. Então, não, pode. Cara, pode ser. E... Depois do tempo que não aprendeu os mesmos no colégio, né? Não, é porque quando você clica a aba, ele acaba gerando uma coisa reversa. Quando você sai do caminho normal. O foda-se, Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII é um jogo injustiçado pela história. Por quê? Porque ele, o único problema dele é que ele demora muito pra se explicar. Demora muito, que eu digo, é 20 e poucas horas. Depois que você passa com 20 e poucas horas, ele é um jogo maravilhoso. Ele é o equivalente do jogo pra série que só fica boa depois da segunda temporada. Né? O anime que só fica bom depois do episódio 300. Não, mas ele é literalmente isso, porque qual é o problema dele? Ele, a primeira metade do jogo, você tá tipo num planetoide. Que orbita um outro planeta, fugindo por razões falsi, lacia, é tudo muito complicado. Você tá fugindo, não, os jogo nomes é todo mundo. São muito é um monte de corredor, e esses corredores ficam mudando teu time, e fica te ensinando detalhes do sistema de batalha, que é muito bom. Só que depois de umas 20 horas disso, você chega no planeta principal, você sai do planetóide pro planeta principal, aí ele abre. Ele para de ser um monte de corredor, e ele é tipo um jogo de mundo aberto com missões e com um sistema de combate que finalmente ele clica. Finalmente ele fala, tá bom, agora você pode usar tudo. Ah! Mas diga, José, o que você ia perguntar? Não, esse é o do... No, eu olhei aqui a foto, que eu tava pensando se esse não era o do moleque surfista. Não, o moleque surfista é o 10. É o 12. É o 12. Ah, tá. Não, peraí, então eu tô confundindo. Não. Ele aparece no 10 e volta. Maneira, olha, eu acho que o moleque é o 8, né? Não, moleque surfista é o 10 ou é o 12. Então, moleque surfista tá descrevendo muitos protagonistas de Final Fantasy desse moderno. Pra mim eles todos são meio iguais, assim. Esse é muito surfista porque ele usava bermuda, inclusive. É o 10. É o 10. Mas o Van não usava bermuda? Quem? O Van também usava bermuda, pois não. Não, ele usava calça. Ele usava calça. Mas e então, botas de metal. O 13, tipo assim, ele é um jogo injustiçado porque ele só é mal dirigido. Ele tem uma barriga gigantesca no começo, mas tem tanta ideia boa que o 13-2 é excelente, o 13-3 também é muito bom. Esse ainda tem essa parada, bons, né? Sim, teve continuação. Eles são bons. Então, só pra eu. Deixa eu. Vou ter que ver a imagem aqui, porque eu não tô lembrando qual que é o 13. Não é o cara da jaqueta. Não, o 13 é uma mulher, a Lightning. O 13 é o que foi. É a... Que fizeram ele aí com outro nome, Zodíaco, não sei o quê. Não, esse é o 12. Não. Ixi, então sei lá. O 13 tem uma mulher. Como okay. Principal, que é a Lightning, que é muito popular. O Final Fantasy que vale não saiu em 2010, então. É o 7. É o 7. Não é o 7, é o 6. É o 6. Não, melhor Final Fantasy. Qual melhor que é o Final Fantasy? Vocês se iludem muito fácil, gente. É o Tactics, obrigado, José. Muito certo. É o melhor Peraí, Final gente, Fantasy, Peraí, gente, que Final Fantasy é o 6? Nunca ouvi falar disso. É o 10. 6 é o 3, cara. Eu achei que pulou do 3 direto pro 7. A gente vai entrar nisso mesmo, sério. É muito bom, porque eu ia mandar uma de old fag aqui e falar, não... 13-1, 13-2, 13-3, que numeração confusa desses Final Fantasy novos. Ah, ô, porra. Não dá pra falar isso de Final Fantasy, com certeza. Aí, Final Fantasy 3 é isso, e Yakuza 3 é um jogo muito fácil. Yakuza, a gente mudou de assunto rápido. Não, pô, é porque Yakuza é a continuação do Final Fantasy 13, entendeu? Ah, tá. Só que isso. Mega Man 10 também é uma continuação ruim. Então, que droga, né? Vai falar do porque. Pois é, porque o 9 é tão bom, né, cara? Aí o 10 pois é. É tipo assim. Do 9. Gosta muito do 10? Não, gosto muito do 9. Desculpa. Ah, tá. Ok. Gente, eu nunca tinha visto Final Fantasy 13 na minha vida. Eu tô olhando aqui e tenho certeza. Caralho, como? Tem ideias muito boas ali no meio. Achei simpática. Não, tanto que é a jogabilidade que ficou pros seguintes, né? Não, e o negócio dos paradigmas de, tipo assim, você não controla tanto os personagens, você controla os jobs deles. Aí tu fala, tem 6 combinações, você troca elas. Pô, é um jogo que tem muita estratégia, só que demora pra essa estratégia chegar. É um jogo que é muito maçante nas primeiras 20 horas. E você tem que ser um jovem muito desocupado pra falar assim, não, cara, de 20 horas o jogo fica bom, né? Red Dead, God of War 3. Peraí, Red Dead é de 2010? Não, eu tô falando do jogo que demora. God of War 3, a decepção. Não pulou o Pokémon, isso? Não, né? Então, não, eu não diria isso, não. Quer falar do Pokémon? Cara, é um remake. Eu queria. Peraí, o Pokémon Soul Silver, o Heart Gold e o Soul Silver, né? Eu acho que são os mais importantes que existem, sem sacanagem. Porque o primeiro, quando saiu aqui, ele já tinha saído no Japão antes e voltou a sair aqui. Voltou a sair, não, saiu pela primeira vez por causa do desenho animado que tava passando. Então o que chegou no como é que é a palavra que o Máximo gosta? No Zeitgeist da parada, foi justamente o que depois foi refeito como Heart Gold e Soul Silver. Eu acho animal, eu demorei, sem sacanagem, 10 anos da minha vida pra conseguir pegar o Soul Silver. E eu acho ele muito melhor do que eu esperava, e eu já esperava que fosse muito bom, assim. Acho um tremendo jogão. Fim. Uma coisa engraçada... Não, só uma coisa engraçada é que... Eu tive o Nintendo DS, justamente, eu acho que foi em 2010 que eu comprei meu primeiro Nintendo DS. E por acaso ele era uma edição especial desse Pokémon aí. Só que eu não jogo Pokémon, nunca joguei. Então, só essa história mesmo de... Eu tinha, você tinha. Você tinha e cagava enquanto eu passei 10 anos procurando. Sabe que não é zoeira? Outro dia eu pus no Twitter e falei, gente, olha a emoção que eu tô. Eu achei um Soul Silver no Mercado Livre. Tipo, eu tava muito emocionado. Bom jogo. Desculpa. Ok. Então vamos lá, God of War 3, que foi uma decepção depois de tanto pseudo-hype e tal. Acho que ele demorou muito Qual pra sair. Qual que foi o 3? Eu não lembro. Sério? O 3 é o do PS3. Ah, é o que você mata todo mundo. Todos os deuses. Não sobra ninguém, viu? Isso não são os outros? Não. Esse você mata Zeus. Não, mas nesse é demais. Entendeu? No 1 você mata Ares, no 2 você mata ninguém. Por acaso existe um 4 ou o 4 é esse? O 4 existe, é esse mais recente. Então eu nunca mexi no 3, não. Mas, gente, sério uma coisa: alguém se importa com a história de God of War? Eu gostava. Ah, esse último tá animal, gente, se importa, sim, cara. Não, esse último, ok. Esse último eu achei game changer. Então, eu cheguei muito tarde na geração Play 3, e aí eu peguei uma vez, não faz muito tempo não, peguei um PlayStation emprestado, cara, e falei, pô, vou jogar tudo que eu não joguei. E aí eu decidi fazer o God of War 1, 2, 3 em sequência. Aí fica jogando eu e minha mulher de backseat player, né? E eu ia jogando e tal, quando chegou no final... I want it that way. Cadê o Backstreet? Tava pedindo, né? Não, tudo bem. Por isso que eu até parei, assim, deixei rolar, porque foi bonito. Mas aí o 3 é legal porque... Eu acho que é aquela coisa de... Eles não tinham pretensão de fazer franquia, e a franquia foi andando, eles quiseram costurar uma história na outra... o 3 é cheio de furo de roteiro, sabe? Eu lembro que chega no final, aparece o fantasma da Athena falando não sei o quê. Aí minha mãe falou, não, ela não falou isso, a gente acabou de jogar esse jogo. Ela falou outra coisa totalmente diferente. Então, se você se importa, é ruim, né? Se você se importar com a história. Mas, eu gostei, errado, cara. Né? Mas foi um jogo que me tapeou bem, sabe? Aquele final, quando ele... O Kratos vai parar nas próprias memórias, ele começa a andar naquele mar de sangue. Eu fiquei envolvido, sabe? Eu achei tem que ter falar que o final que o Kratos, ele libera toda a esperança para o mundo que tinha dentro da caixa de Pandora. Ah, não. Mas eu não achei o jogo ruim, não, assim. Eu achei um jogo maneiro, cara. Então, eu acho que... Eu gostava de jogar, mas a história... Primeiro que o Kratos, pra mim, sempre foi um personagem bem odioso. Então... Mas eu gostava de jogar, porque o estilo do jogo me agradava. Então aí eu joguei bastante ele por causa disso e... Só. Não, pois é. Meu sentido é que no 3 eu já tava cansado. Já tipo assim, ele é muito mais bonito, mas ele tem a jogabilidade igualzinha, ele é muito... Mais do mesmo. É, vou arrancar a cabeça. Uma parada que eu odiei muito no 3, assim, agora que vocês estão falando, tô lembrando. Mas eu acho que foi o último God of War que eu joguei. Eu acho que ali eu desisti de jogar God of War, porque eu gostei da história, só que eu tava achando o jogo muito exagerado na violência, assim, já tava me incomodando, sabe? Essa coisa de arrancar o olho do ciclope e tirar as tripas do centauro, decapitar o maluco. Sabe, é demais, cara. Você, tipo, tá bom, eu entendi, você é sangrento e adulto pra caralho. Parabéns, cara. Bom pra você. É tipo uma banda de death metal. É a definição do Mafia Velho, né, cara? Ah, isso. A banda de metal que você leva a sério, cara, é tipo assim, ah, a gente é trevoso e... Ah. O cara não fica fazendo... Os combates, eu nem usava. Tentava não usar as execuções mais gráficas, assim, tentava matar os bichos de maneira bosta, assim, pra não. Caralho, era quase um vegetariano jogando God of War, né? Não, cara, é um budista jogando God of War, cara. É meio ruim, cara. Não é legal, não. Ah, dependendo da vertente, é tipo um Azura's Wrath, né? É, pode crer, é diferente. Aliás, Azura's Wrath é um ótimo jogo. Sim, eu não sei se é assim, mim. O God of War 3 foi meu primeiro God of War, então aí eu tava de boa, gostava de jogar por causa disso. Ah, e a história, sinceramente, caguei. Queria só fazer os golpes, matar os bichos e acabou. É, eu fico puto com a galera que reclama do God of War porque é fã de mitologia grega, porque, sabe? Você fica puto? Tá errado. Eu fico meio puto porque, cara, você vai reclamar de mitologia grega God of War é que nem, sei lá, o cara que é físico assistir um filme da Marvel e ficar puto, sabe? O evangélico reclamar de Evangelion. Não, gente, a pessoa fala como se existisse uma mitologia grega, gente. Tem várias histórias que se demole até alguma cabe em God of War. Sim. Tem isso também. Pô, o cara quer estudar mitologia grega, ele vai ler um livro, cara, ele vai, e sei lá. Se tiver, a gente inventa e ela passa a valer. Sabe que a mitologia grega de verdade está em Cavaleiros do Zodíaco. Obviamente. Mas isso me lembra uma historinha que um amigo meu falou que ele viu acontecer no Saara, né? Pra quem não sabe, Saara é um camelódromo enorme que tem aqui no centro do Rio e que nessa época aí vendia jogo pirata pra cacete. Então, pra comprar jogo, era no Saara. Saudade, camelódromo, jogos, CDs de PlayStation 1 com 100 jogos. 20 funcionavam. E aí, e não tinha essa de comprar jogo original nessa época, né? E aí eu lembro que o cara tava falando assim, não, eu tava lá no Saara comprando jogo, aí tava o menino e a mãe comprando o jogo na banquinha, assim, do meu lado. E aí o garoto virou pra mãe e falou assim, ah, mãe, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. Aí mostrou o God of War pra ela, só que na época era o 2, sei lá. E a mãe olhou assim, ela falou pro mas esse filho, tem certeza? Não, eu quero, esse é legal. Ela virou pro vendedor, moça, esse jogo fala do quê? Não, é um negócio, é mitologia grega, tem deus, centauro. Ela é educativo? Ele é educativo, pode pensar. Meu Deus. Elevou. Quando o cara não quer perder uma venda. E você não falou nada, Tango? Não, eu não tava lá, eu ouvi essa história, mas se eu tivesse, eu não falei, falava. Você vai furar o olho, Tango, da venda alheia, né? Não. Eu ainda embarcava, falava, ó, senhora, inclusive esse é o 2, tem o 1 também, se a senhora levar, ele faz uma proteção pra senhora. Importante pro seu filho entender o conceito de história continuada. Acho importante. Exatamente. Vamos seguir. O que mais depois? Metrô 2033. Alguém jogou Metrô 2033? Raul Seixas, não tem uma música sobre isso? Mas não. Mas eu não joguei. Não. Você jogou? Alguém jogou? Não. Nope. Eu joguei, mas eu não quero falar, então pula. Cara, eu odeio o nome Dragon Age Origins, porque eu sei que isso significa, deveria significar, é o primeiro, porque é Origins. Só que Origins nunca é o nome do primeiro jogo. E eu sempre acho que tô falando do 2. E ele não é Dragon Age Origins, é Dragon Age Origins Awakening. Por que precisa de 2? É porque eu acho que isso não é uma continuação, coisa? É a expansão, então cancela. Cancela! M9! O próprio JP nos enganou. Queria só comentar rapidinho de um jogo que acho que também só eu joguei, que é Fragile, Farewell Ruins of the Moon, que é o jogo medíocre mais legal que eu já joguei. Né? Caralho, foi 50% o narrador falando Strats of Hearts, Sim. Mas sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Eu fiquei preso nesse vídeo assim, segunda. Eu só falo. Eu era tão amarrado nesse jogo que eu tô falando, na verdade, um nome traduzido japonês, porque aqui ficou Fragile Dreams. Mas. Fragile Dreams. Enfim, é um jogo pós-apocalíptico, com um combate muito vagabundo, que você é o último sobrevivente, você tá catando uma garota que. Catando em qual sentido? Procurando. Procurando. Ah, tá. Caralho, tá, acho que é o único sentido, porque eu nunca usei catando na minha vida. Eu tô visivelmente, duplamente surpreso. Primeiro eu achei que o Matheus tava usando a gíria, e depois eu tô surpreso da gente ter achado que ele tava achando a gíria. Quem é o bobo aqui? Hã? Cara, mas enfim, é um joguinho meio pro terror. Os ambientes deles são todos lugares, parques de diversões acabados, metrôs abandonados. É uma historinha de drama humana que eu gostei bastante. É uma pena que o combate é bem chatinho, mas acho que vale a pena dar uma olhada. Vocês nunca vão jogar, porque o jogo só saiu pro Wii, então quem jogou, jogou. Rapaz, porra. Eu tô olhando aqui, eu vou. Pra mim, o pulo é grande, não sei pra vocês. Eu tô indo até abril. Pra mim, dá um pulinho. Não, eu queria falar rapidinho de outro, que é Cave Story. Não, mas não é Cave Story, é Cave Story, então pula. Eu tô muito triste aqui, porque agora que eu abri a lista que vocês mandaram, tem muito jogo que eu queria falar que já passou, que bosta. Fale rapidamente. Melhor que falar de Cave Story que não é de 2010. Não, eu só queria falar. Na verdade, nem falar, eu acho que eu vou pegar o podcast ouvir, porque tem Bioshock 2, que até hoje foi o único Bioshock que eu não joguei. Eu queria muito saber o que é que acontece nesse jogo. Pelo que a galera tá falando, é merda. Eu queria. Bayonetta, eu queria saber o que vocês falaram sobre Bayonetta. Falou bastante, eu aposto que Matheus falou que é um jogo muito bom. Jogue, vale a pena. Nem falei tanto, seu otário. GTA Shadow Wars, que eu não, mas queria comentar. Só pro iOS, o jogo na verdade é do Terry. Eu não vi o iOS, perdão. Então foda-se. É porque o do. Não, mas pera. Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars, eu queria falar desse jogo, porque ele é muito ruim. É porque é um dos poucos jogos. É o único jogo da série Versus que saiu pro Wii, cara. Então eu tive que jogar, infelizmente. Ah, ele é simpático, vai. Ele não é ruim. Ele é ruim, mas ele é simpático. Não, ele é assim, ele é tão bom quanto qualquer outro Versus. Não, vai tomar no seu cu. Ele é ruim, cara. Ele é ruim. Exatamente. Eu tô concordando contigo. É tão ruim quanto os outros. Pô, eu cheguei em fevereiro aqui no podcast, vocês não falaram de Sonic, Sega, All-Star Racing, cara. Mas é porque acho que é versão também. Não, tá aqui PS3, 360, DS, Wii e Windows, cara. Tá todo mundo aqui, porra. É um jogo bom, cara. Era o mais próximo do Mario Kart que a gente tinha no Play 3, cara. É justo. Não, e é bom mesmo, mas é o Race, é aquele All-Star Transformers que começa a ser bom de verdade, não é isso? Essa série tem uma porrada de jogo, né? Tem que ser. Mas beleza, já cheguei na pauta no mesmo tempo que vocês. Isso. Muito obrigado. Vocês são muito gentis. Vamos lá. Saiu Just Cause 2 ainda em março. Ah, é legal. Eu acho que é o meu Just Cause favorito. Just Cause é o do que o cara tem um hookshot que vira. É ele mesmo. É, aí você prende o helicóptero. Eu nunca fiz nenhuma missão do que tinha que fazer nesse negócio. Não. Eu só ficava brincando. É um jogo pra fazer coisas caóticas. E é perfeito pra isso. Sim. Então, acho que a gente já passou então pra abril. Tom Clancy, Splinter Cell Conviction. Antes de falar, eu só queria falar 30 segundos de um jogo que eu acho muito legal, que é o Chaos Rings. Tempo. De celular. Que é um RPG da Square, que é foda, cara. É uma série de RPGs muito bons pra você já ter no seu celular. Tem, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ele é um RPG com uma história relativamente complexa, tem loops temporais, mas ele é feito pra jogar no celular, ele é pensado no celular, saca? Ele é feito pra jogar em momentos curtos. Pena que a Square ela não sabe fazer preços no mobile. Deixa eu ver quanto ele tá agora. Só um segundo. Pronto, vai comprar o jogo de novo. Não, eu tenho a série toda, cara. É uma série longa. Chaos Ring. Deixa eu ver. Ô, louco, o 3 tá R$88. É nesse nível aí que eu tô. É porque não vai mostrar o preço pra mim porque eu tenho dos outros. Né? Mas vende 88... o seu, cara, pra você ganhar dinheiro. É, empresta, né? Mas então, vamos lá. Então agora sim, pode falar, Lodinha. Então, pensa em Splinter Cell Conviction? Esse é aquele no Brasil? Não. Não, no Brasil não é Splinter Cell, né? É o Max Payne, né? Ah, sim, Max Payne 3. Splinter Cell é aquele que era o Metal Gear Solid pobre? Isso. Que era o cara com três olhos, não, que não era três olhos. Não, é porque o Metal Gear de pobre era o Siphon Filter. Isso, rapaz! Porra, Siphon Filter era muito maneiro, porque era ruim. Isso é sempre uma boa razão. Mas, cara, eu acho que foi o único Splinter Cell que eu joguei. Mas eu. Porque quem não sabe, eu já acho que dizer que é o Metal Gear Solid Pop já explicou exatamente o que é o jogo. É um jogo de stealth. Mas eu. Na época ele era até meio impressionante, você tinha todo o lance de trabalhar com luzes e a inteligência artificial do jogo era interessante. Enfim, era um jogo que. Eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu comprei com um computador bom. E eu ficava, nossa, olha pra isso! Caraca! Esse jogo é muito, muito impressionante, cara. Muita coisa nossa, maneira. A poça de água reflete. Sim. O piercing dela reflete a luz do sol. Meu Deus. Videogame nunca vai ser capaz de fazer isso. Ai, videogame virou meu cabeção. Parabéns, Matheus. Eu tô vendo vocês falando, o Matheus falando aí. Eu também lembrei de uma parada que eu confundo esse Splinter Cell com Rainbow Six por causa do Tom Clancy. Eu vejo Tom Clancy, aí eu já penso Rainbow Six direto. Porque é Tom Clancy tudo, né? O Ubisoft tem toda uma divisão Tom Clancy que o próprio Tom Clancy não escreveu nada disso. Tem um jogo de aviãozinho do Tom Clancy que é maneiro, que eu nem lembro qual é o nome. É Tom Clancy's Avião. Tipo, né? Tom Clancy escreveu uma linha em um livro sobre aviões. Vamos fazer um jogo sobre isso. Sim. É o ex-combat do Tom Clancy, é basicamente isso. Ex-combat de pobre. É. Nier ninguém jogou, infelizmente. Não, eu queria falar antes de Nier, Monster Hunter 3. Ué. Ah, tá, Monster Hunter 3, mas é pra Windows, não pode. Não, pro Wii. Ah, é pra Wii. Não saiu pro Windows. Monster Hunter 3, mas que dia que é isso? Eu estou muito confuso. 20 de abril. Ah, então. Não, mas. 20 de abril, Monster Hunter 3 pra. Ah, Wii. Não sei porque eu tô mandando Win. Eu tô com sono, mas vamos lá. Podem falar. Cara, eu joguei Monster Hunter 3 e eu deveria ter aprendido naquela época. Eu não sou feito pra Monster Hunter. É muito lento, é muito passivo o jogo. Eu não consigo curtir Monster Hunter. E eu comprei outro depois, porque eu sou idiota. Não aprendi mesmo. Mas alguém mais jogou Monster Hunter 3? Não, mas eu comecei a jogar Monster Hunter agora. Não, eu fico com pena dos bichos, eu não gosto não. Então, tem que passar por isso também, né? É triste, cara. Pois é. É coisa engraçada, né? Que também nunca me atraiu muito. O bicho tá lá de boa, cara. Por que você vai matar o bicho, porra? Deixa o bicho lá. Então, eu tenho que inventar umas histórias na minha cabeça. Às vezes eu falo, esse bicho tá destruindo. Esse bicho tá destruindo essa população. Esse bicho aqui é nazista. Esse bicho é homofóbico. Xingou mesmo. 5 horas é o cara que ia ser enganado pelo governo. Tipo assim, não, você tem que matar esse bicho pra ajudar a controlar a população dele. Eu ia falar isso mesmo. Eu vou matá-los pra que eles sobrevivam. Eu vou matá-los pra protegê-los. Mas alguém jogou Nier? Agora eu vou passar pro próximo, já que ninguém não, jogou. Não, eu não joguei. Nier Original. Porque tem todo mundo tipo, o Autômata. É porque o Autômata é meio que a sequência de um dos finais do Nier, não é mesmo? Não, mas o Nier é sequência do final 5 do Drakengard 3, que não é sequência do Drakengard 2, mas sim do 1. Então é melhor deixar pra lá, né? Eu acho que é um ótimo tema pra um MD Games. Entendeu? Continuações que não fazem sentido. Tá lembrando muito o dia que o Lojinho tentou explicar pra gente a série Fate no MD Mangá. Olha, isso eu acho um negócio bom, porque dá pra falar, por exemplo, de Zelda, dá pra falar de Kingdom Hearts, é melhor não. Dá pra falar de várias séries que tem uma cronologia meio confusa. Então nunca vai sair. Então vamos lá, próximo Trigger jogo. Chrono Cross é jogo? Não, Chrono Trigger, por incrível que pareça, Chrono Trigger e Chrono Cross, eles são meio diretos. Agora pegar Xenogears... São dois, né, cara? Não, é porque o Chrono Cross, ele cita o Xenogears diretamente. Só é complicado entender o Chrono Cross porque ele é um jogo ruim. Sim. Ah, não, para. É um jogo objetivamente ruim. Não. Melhor trilha sonora do mundo, mas ele é ruim. Peraí, tem alguém dormindo aí. Ou batendo punheta. Meu Deus. Cara, que sons parecidos. É, deixa eu mostrar então aqui. Super Street Fighter 4? Isso, Super Street Fighter 4, que é a versão ultimate desse jogo aí que ressuscitou os fighting games enquanto é esportes. Uhum. Porra, joguei muito na minha vida essa porra desse jogo. Eu só joguei o primeiro. Alguém mais jogava Super Street 4? Eu jogava. Então, você tem que me lembrar qual que é isso, cara. Exatamente. O Street 4 só tinha 8 ou 16. Ele tinha muito menos personagens. O Super Street tinha 12. Pra cacete, ah, né? Tá. O Super Street foi o que botaram o Thunder Rock. Isso, tinha o Cold, tinha o Rakan. Sim, sim. Então, foi no. Quando saiu o Street 4, eu achei, assim, eu sou muito chatinho. Aí eu falei, porra, que merda, pô, os bonecos tudo grande, tudo deformado, não sei o que, eu não gostei não, até porque eu sou muito fã do 3, né? E aí quando saiu o Super Street, aí eu botei fé, que apareceu os bonecos maneiros, sabe? Eu falei, porra, uhum. É o T-Rock, cara, é o COD, porra, caralho, muito foda. Cara, então vou fazer uma pergunta rápida, qual era o main de vocês? Qual era o cara de segurança pra jogar? Pô, eu sempre escolhi o Zangief, cara. É a maldito comunista, né? Ryu, sempre Ryu. Sempre Ryu? Pô, nem o Ken, assim, não dá uma variação. Eu era o Ken. Eu era o que eu achava o Ryu, todo mundo sabe o Ryu. Ou era o Ryu, ou era o Chun-Li. Sempre cara, eu não consigo jogar de o tipo de personagem do Chun-Li. Eu sei que tu ia mandar assim, ou era o Ryu, ou era o Akuma, né? Porque tá variando muito, né? Shotoclone, só Shotoclone. Não. Mas é aquilo, né? Street Fighter é o jogo com mais Ryus que existem, né? Sim. Variações, mil. Cara, não, você tem eu também era um brasileiro chamado Xian que dá Shoryuken de dois braços. Esse é Street Fighter. Mas o Shoryuken de dois braços parece algo que um brasileiro faria, cara. Sim, né? Mas fala lá, vocês jogavam no videogame, eu jogava mais no fliperama. Não, mas o 4 eu nunca vi em fliperama. Tinha, mas você tá falando de todos eles. Não, os outros sim, mas o 4 especificamente eu joguei só em console. Então, eu não sei se era aquelas máquinas que na verdade tinham videogame dentro, mas eu jogava ele mais no fliperama mesmo. Nossa. Eu acho que. Eu não lembro quando saiu o 4 se a Let's Play ainda funcionava ali na Rua da Assembleia, no centro do Rio, mas eu acho que eu já vi também no Rio o fliperama. Mas foi uma vez só. Assim, eu vi uma vez. Caguei e nunca mais vi. Mas às vezes é que nem, tipo assim, sei lá, House of the Dead. Aí, na verdade, é o Dreamcast que tem lá dentro e tá só fazendo aquele lag, né? Mas 5 horas, qual era o seu main? O Zangief, eu também gostava. E gosto da Kami, o que, não sei como vocês chamam. Kami, né, também pode Kami, dizer. Kami, pode ser Kami. É, não, eu jogava com a Bel ou com o Cold, não sei porque, os dois eram até parecidos. Abel. O Abel. Eu nunca fui bom. Não, Abel. Eu curto muito Street Fighter, mas nunca fui bom. Mas engraçado que, na verdade, o último Street Fighter ao qual eu me dediquei mesmo foi a série do Zero. 01 e 02. Foi o último que eu realmente me dediquei a jogar. Peraí, tem um Caim e tem um Abel, né? Agora eu sou muito confuso. Não, mas é o Abel, sim. Não, é o Abel, é o Zero. Isso. Eu também gostava do Blanca. Não sei explicar. Eu era muito bom com esse Abel aí. É porque, 5 horas, além de comunista, você é nacionalista. Sim. É, partido Street Fighter do Brasil. SS. Mas sendo que o Blanca. Ai, meu o Blanca Deus. Só estava no Brasil, ele não era brasileiro. Ah, eu ouvi essa história outro dia. Cara, mas aqui é o país mais fácil pra pegar nacionalidade do mundo, cara. Você caiu de um avião, foi criado por onças e ganhou poderes elétricos, você é brasileiro. E é americano. Mas quem garante que o Blanca não acha que ganhou esses poderes porque ele mereceu, né? A gente tá falando sobre ele. Ai, ai. Vamos lá, depois de Street Fighter aí tem blá blá blá. Skate 3, blá, Lost Planet 2. Pera, calma. Deixa eu acompanhar, agora eu quero acompanhar. É, 3D, 3D Dodge Game Hero, vocês jogaram? Não. É não. Bem ruim, apesar de ser da. É da From Software. Vocês sabiam disso? Olha aí. É o Dark Souls dos RPGs estilo Zelda. Aí, aí então é bom. Então é o melhor jogo do mundo. É, mas não é muito bom. Vai dizer que é feio. É, não, desculpa, é, qual não, é o jogo? Ele é full voxel. Qual o 3D jogo? 3D Dodge Game Heroes. Não, nem sei qual é. Ele é feito com voxels, aqueles. É o Pixel 3D, né? Mas vamos lá. Caralho, tem nome isso. Beach Trip Runner. É legalzinho, né? Fácil. É uma série simpática. Mas agora vai chegar um jogo que eu quero falar bastante, que é um jogo que é a história esqueceu, mas tá no meu coração. Que calma, mas... Agora calma você. Agora você deixa eu terminar. Split Second, que é um jogo maravilhoso, que é o melhor Mario Kart sem ter o Mario que existe. Esse é aquele que você apareceu umas coisas na pista e você tinha que apertar um botão pra sei lá, cair um cano na pista, um negócio assim. Não, pra pousar um avião na pista, pra cair um prédio e derrubar. É esse mesmo. Esse jogo era corrida, burnout misturado com Mario Kart, só que sem poderzinho. Então, era tudo eu achava... A minha definição é ligeiramente diferente. Pra mim era um burnout chato. Um burnout que nada aconteceu. Não, tudo errado. Não, que é isso. Pousa um avião na pista enquanto você tá correndo, cara. Você tem que desviar do avião. É o Velozes e Furiosos antes do Velozes e Furiosos. Bom, mas é pra mim, tipo assim, é tipo o Mario Kart, só que em vez de jogar o casco nos outros, você joga o casco em você mesmo pra se desafiar a desviar do casco. Não, porra, mas não é só isso. Nossa. Todo mundo se fode, você pega um desvio. Porque a pista, quando cai um prédio em cima da pista, abre um caminho novo. Então ainda tinha um negócio, tu tinha que correr pra pegar, vamos dizer assim, acumular os poderes pra abrir os caminhos melhores e fuder os outros. Então era, tinha mais estratégias. Muito louco essa conversa tua, acumular os poderes pra abrir os caminhos, cara. Tipo, simpatia de final de ano. Sim. Essa foi boa. Né? Aí teve o Trauma Team também, que... Sim, eu só joguei um jogo de 10. Ué, nossa, esse Prince of Persia aí, vocês gostaram? Esse aí, qual que é esse aí? Esse é o 3? Ah, o Prince of Persia 3, cara. Forgotten Sands. Eu joguei um bocado e é meio ruim, né? Forgotten Sands, que nem um jogo, né? Forgotten Sands é aquele que o Prince era o Prince e uma menininha? Não, esse jogo é maravilhoso, não fale mal desse jogo. Esse jogo se chama só Prince of Persia, porque o mundo é feito de pessoas de marketing que têm decisões ruins, né? Que é um jogo que você não consegue pesquisar sobre ele sem saber que ano que ele foi feito. Mas aí que tá, isso é uma ideia que só faz sentido pra eles, mas faz sentido de verdade, né? Porque, tipo assim, as pessoas têm medo de começar as coisas num outro número, assim. Gamer, acho que tem menos disso. Gamer cujo. Bota um subtítulo, Prince of Persia. É, Persian Prince. Coisas. E pronto, né? Mas esse Forgotten Sands, não, ele é o terceiro da trilogia Sands of Time, entendeu? Ele é a continuação daquele que toca New Metal, ou dois. Né? Esse jogo... Ele é meio repetitivo. Eu lembro que eu nunca zerei e eu gosto pra cacete dos dois primeiros. Principalmente do primeiro. Né? Sim. Mas acho que esse jogo saiu com o filme, né? Não. O filme é muito depois, Lojinha. É muito depois? De quando que esse filme, muito gente? Muito depois. 3 de junho de 2010. É isso que eu ia falar, você morreu? É muito depois, é mesmo, porque. Na cara. Uau, não é possível. Tá errado. Porque eu lembro que eu vi Prince of Persia no cinema, entendeu? E eu lembro que foi em 2010. Que coisa. O filme com o Jake, com aquele Jake Gyllenhaal? É, Jake Gyllenhaal, do Prince of Persia branco. Eu também tinha a maior impressão de ele ser de depois, esse filme. É, que coisa. Às vezes eu erro também, gente, fica a dica. Né, que coisa. Mas não é a dica. Humildão. Tem que ser, né? Mas vou falar do Trauma Team, que me interessa mais, que é um jogo... Meu irmão, essa série Trauma Center é difícil para um caralho, cara. Eu nunca... Tipo assim, era um jogo de Wii mais difícil que eu tinha com uma certa folga, que tinha que fazer a porra das cirurgias com emote, e era tenso, cara. Não, acho que... Vocês jogaram? Seja no DS, eu, ou seja no... Eu joguei o de DS. Eu já ouvi o nome e nem sabia que era sobre... Quer dizer, agora eu tô me sentindo estúpido, que é óbvio que é sobre o hospital. Sobre esse... Não, você faz no DS, você faz cirurgias com a canetinha, no Wii você faz com apontador e remote, cara. Desenha um pentagrama... Invertido pra chamar Satã e te ajudar no meio da cirurgia. Porque é assim que funciona o SUS. Sacanagem. Você chega na UPA, né, cara? Você chega com a vela, você chega com... Você tem que chegar ameaçando botar um feitiço nos médicos pra eles te atenderem. Você tem que falar com o atendente falando o contrário, senão ele não responde. E você tem que falar a sua queixa em rimas, entendeu? Pro enfermeiro. Tinha um jogo que eu acho que era então... o Sims Team Hospital, que era assim, que... Tipo, o cara vinha com a dor de cabeça, e a cabeça dele era um balão, e você tinha que estourar a cabeça dele. Nossa. Era maneiro. Era bem divertido. É... O próximo jogo da lista... Alan Wake. Vocês que acompanharam a geração, vocês estavam na crista da onda. Essa merda fez sucesso? Porque vendia-se assim? Não, é um exclusivo do 360. É um jogo muito foda. É o Stephen King dos jogos. É assustador. Stephen King dos jogos. Mas ele é bem Stephen King pra começar, que o protagonista é o escritor. Não, cara, ele é aquele filme... In the Mouth of Madness, como é que é o nome? É o... A Beira da Loucura, que é em português? Que é com... Que tem até um cara do Jurassic Park. Esse filme é bem legal até, que é do... É tão maneiro que você nem lembra direito, nem do ator. Eu vi outro dia, cara, que tá tarde. É um filme meio Lovecraft, meio Stephen King ao mesmo tempo. Mas o Alan Wake é isso. Só que a questão é, nessa época ninguém mais tinha Xbox 360 funcionando, né? Por causa do 3RL. Era raro. Todo mundo já tinha trocado pra PlayStation. E engraçado, você pode ver. O PlayStation 3 começa a fazer sucesso porque o pessoal, depois do segundo Xbox, falou, ah, não. De novo, depois de não. Duas vezes, aí não, né, gente? Mas passa a mão na minha bunda uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, mais seis vezes, não. Né? Mas então... e Red Dead Redemption? Então, Redemption. Um jogo foda. Redemption, então, das vezes que eu tive Play 3 na minha vida, a primeira vez que eu tive um Play 3, eu comprei de segunda mão. E aí veio na memória o Red Dead Redemption, que o cara deixou instalado lá. E eu aí acho tão maneira essa expressão, veio na memória. Eu nunca esqueci. É o pior, né, cara? O videogame essa veio... Essa lembrança é um prato que dói mais, né? O videogame nunca esqueceu o Red Dead Redemption. Mas aí veio, e aí eu lembro que durante um tempão eu só joguei Red Dead Redemption. E foi um jogo que, quando eu fui chegando no final, eu parei de jogar, que eu fiquei com pena. Eu falei, não, eu quero manter essa memória por mais tempo. Aí depois eu vendi o videogame e nunca mais zerei até hoje. Faz muito sentido essa explicação sua, sem sacanagem. Eu tenho TDAH e eu passo muito por isso, assim, quando eu tô... Final de livro, é muito raro eu conseguir acabar um livro até o final, chegar no final dele, assim mesmo. E eu descobri que é por causa disso. Você fica, mas é um sentimento tão maneiro de estar com essas pessoas. Eu não termino anime, eu não termino um monte de coisa, cara. Tem muita coisa que eu não sei como é que termina até hoje. Cowboy Bebop, eu não vi o final até hoje. Cowboy Bebop vale a pena, hein, o final. Não, eu sei que vale, mas eu fico com pena, cara. Eu quero que dure pra sempre. Meu anime favorito. Mas então, Red Dead eu gostava bastante, mesmo não fazendo o menor sentido, né? Eu ficava pensando, porra, eu sou o John Marston, eu sou a porra de um cowboy fodão, e eu tô indo matar esse cara. Opa, tem uma florzinha no chão que eu não tenho, deixa eu pegar aqui e botar no meu caderninho de florzinhas. Primeiro vai estar no... Hã? Tô falando outras coisas aqui. Não, tô falando com minha esposa aqui, que enviei aqui o negócio pra ela. Ah, tá. Não, eu lembro que eu gostei do Red Dead. quando lançou. Eu gostei não, mais então, que GTA. Eu parei o Red Dead no meio porque ele dava muito bug, cara. Aí toda vez que chegava o cavalo perto de algum lugar, ele prendia ou saia voando. Mas o Máximos, nessa altura eu já tinha jogado Fallout, cara. Então, pra mim o Red Dead, eu vi os bugs do Red Dead e ficava rindo, né? Tipo, ah, isso é um bug, garoto juvenil. Isso é um feature, não é um bug. É. Isso é uma faca. E o Red Dead eu gostava muito de pegar o cavalo e fazer o cabrito montês, né? Escalar a montanha com o cavalo, que era muito bom. Bom, vamos lá. Vamos lá. Alpha Protocol, eu gosto muito. Alpha Protocol? O que tá esse? Ah, não, sério? Não é o jogo que eu achava. Não, pensei que era Binary Domain. Alpha Protocol eu acho que é da BioWare também. Mas que mês é isso, gente? Da Obsidian. Você pulou o melhor jogo do ano. Shrek Forever After. Não, tô brincando. É até um susto. Mario Galaxy 2, gente. É, isso que eu ia falar, pô. Todo mundo, vocês não vão falar de Mario Galaxy 2? Eu não joguei, gente. Eu também melhor não joguei, mas o pessoal fala que é maneiro. É o tal que tinha que mexer com a gravidade. Não, esse é um. O 2 é que tu mexe com o Yoshi. É. Exato. Ele, na verdade, o 2, ele não traz muita inovação em relação ao primeiro. Ele só desenvolve todas as mecânicas que o primeiro trouxe ao máximo. E acrescenta o Yoshi. Mas assim. Ou seja, vai. Então seria uma expansão, ele não é uma continuação. 1.5 mais do que um 2. Eu diria que é mais por aí mesmo, mas, cara, valeu muito a pena. Eu gostei muito desse jogo. Ah, o melhor jogo de Wii que eu joguei. Ah, todo mundo fala que é o melhor Mario, inclusive. De todos. Que Mario, né? Aquele. ele tá no top 3. Eu não sei se é o melhor. E ele. Ixi. E ele dá um uso interessante. E ele dá um uso interessante pro emote que não é tão irritante assim. Que qual? Essa frase aí. Catar as estrelinhas. Que você cata com o emote. Ué, mas no primeiro Mario Galaxy já tinha isso. Que aí dá pra jogar de dois, né? Que a outra pessoa catava estrelinha e ficava fazendo o Mario pular. É, o DM que participou do Mario. Demick, então. É, a minha mulher ficava fazendo isso, pra fazer eu errar o pulo. Ela fazia eu pular e eu cair. Mas é isso, valeu. Valeu muito a pena. Eu diria que pra mim foi o melhor jogo. Que nessa época eu só tinha o Wii mesmo. Eu jogava o PS3 na casa de um amigo. E alguns desses jogos dessa lista eu fui jogar anos depois no PS Vita. Mas mesmo assim, o Mario Galaxy 2, não, pra mim, tá lá em cima. Isso que eu tô falando. Gente que eu conheço que gosta muito de Mario fala que é o melhor de todos. É tipo assim, é um Lojinha país. Gosta de Mario ou não gosta de Mario, Lojinha? Eu gosto de Mario. Então repente aí. Ele é um bom jogo. Eu tô falando que, tipo, eu só acho que eu tenho que pensar mais, mas... Mas você jogou o Galaxy 2? Joguei, não zerei, mas joguei. Okay. Ah, não zerou, então não é bom. Então você não te prendeu. É, eu vou falar uma coisa importante aqui. Escolha aí os jogos, porque eu fui olhar o meu próximo em agosto. Então... Tá, eu vou passar rapidinho então. Metal Gear Solid. Calma. É, não, Metal Gear Solid Peace Walk, porra. Mas, José, tem algum antes? Não, então, acho que o meu é só lá atrás também. Então pronto, vamos Peace Walk. Desculpa. Pô, vocês pularam um joguinho aqui no caminho, né? Mas vamos com o Metal Gear Solid Peace Walk. Que jogo que a gente pulou lá, gente? Limbo. Limbo. Limbo? Cadê Limbo? 21 de julho. Não, mas... Sim. A gente tá em junho, animal. Sim, mas a gente falou que tá em agosto. Um mês, a gente pulou... depois do outro. É, a gente pulou o jogo como, cara? Se você aqui parou em junho. Tava em agosto, seu filho da puta. Eu tô falando não. Que a mim de agosto. Ai, meu Deus do céu. Aí, tá tarde, hein, galera. Porra. Enfim, eu vou ignorar o babaca. É, Peace Walker. Você quer puxar, babaca? Pau no cu do caralho. Então, Metal Gear Peace Walker, cara. Metal Gear Peace Walker é um jogo muito bom. Eu acho que do... Eu joguei todos os Metal Gear, menos os 5, porque eu não tenho console pra isso. Mas eu lembro que o Peace Walker eu joguei bastante, que na época eu tinha um PSP. Então, era o Metal Gear que eu podia jogar, porque o Portable Ops não é tão legal assim. E é um jogaço, né, cara? Eu fiquei muito surpreso com o que conseguiram fazer num console pequenininho. E ele tem história, ele é relevante pro resto do canon do Metal Gear. O canon do Metal Gear? É. A robofilia. Né? Mas eu lembro do Peace Walker também, eu gosto porque ele se passa ali na América Central, no, acho que é o quê? Nos anos 70. E tem vários... várias pitadinhas de história, né? De política, não, porque o Peace Walker ele vai ser o mecanismo de segurança definitivo, porque ele vai soltar bombas atômicas automaticamente, e quem soltar bombas atômicas, eu ficava pensando, porra, interessante, belo conceito. É um robô. Cara, mas é um robô com bombas atômicas. Sim, é o conceito de navio que lança bombas atômicas, só que é um robô, que é muito mais legal. Só que é um robô, é exatamente, porra. Robô filia, vocês acabaram de falar. Depende do cano, sim. Então. Alguém jogou Dragon Quest 9? Não. É. Mas vem cá, pulou Limbo mesmo? Não, Limbo é depois. Chegando aí, chegando. Eu me perdi. Dragon Quest 9 tá em julho de 2010, que eu fiquei muito triste, porque acho que é o primeiro Dragon, o único Dragon Quest que eu joguei até hoje, e é o que não tem história, praticamente. Qual que é esse? O Dragon Quest 9. Ah, não tá. Tem história? Ah, é o tal que é online. Não, não é online. Mas é um que você cria seu personagem e você não tem. Você também cria sua party, entendeu? Então você não tem personagens no jogo. Só uma fadinha que te acompanha. Você monta tudo, só que aí, já que você monta tudo, são personagens sem diálogo, sem personalidade nenhuma. Uhum. Mas assim, o combate é bom. Se você gosta de combate de turnos. Eu nem posso falar que vale muito a pena. Demora também pra caralho. Próximo jogo, Limbo. Limbo. Limbo. Todo mundo abaixando. O novo Braid. eu gosto muito de Limbo, sem sacanagem agora. Mas eu não consegui acabar porque tem um ar que eu fiquei preso na parede. Não consegui subir de novo e cansei. Foram tipo 2 dias tentando até eu desistir. Porra! Então eu não acabei o Limbo sem sacanagem. Mas eu gostei até onde eu fui. O Limbo. Eu não joguei nessa época. Eu joguei quando ele saiu pro PlayStation 4, na verdade. Ô, louco! Outro dia, então. Mas gostei muito. Achei que valeu. Valeu muito, principalmente visualmente, né? Que ele é muito legal, aquela coisa do alto contraste, dos cenários que eles são montados. Ele é muito bonito, é muito agradável de jogar. Ele é bem simples, acho que só tem pulo no jogo, a forma que você interage com o jogo, mas... Não, pula e segura. É pular e arrastar coisas. Você pula, segura e arrasta coisas. E morre. Que você está no inside. E morre de maneiras horríveis. Sim, arranca a sua cabeça. Nossa, maneiras horríveis, dava um ruim mesmo. Uma criança de camiseta listrada sofrendo assim. Não, como ele estava assim, sonhando. É, você não vê isso. Ué, peraí, gente. Você tá confundido com onde está o Wally. Não. Você tá confundindo com o Boy. O Wally que você também morre de formas horríveis. Tá confundindo com o Boy e Rizlog. Mas, gente, cara. Eu não tô confundindo, não, mas esse jogo era muito, muito tenso na minha cabeça. Eu imaginava esse menino de camisa listrada, você acredita? Ele era só preto, né? Cara, você não viu na se época... Se me mandassem desenhar hoje, eu ia fazer ele com camisetinha listrada. Acho que você viu o filme, cara, o menino da camisa listrada. Aí tá. Não. Caralho, não grave em podcast tão tarde. Isso que acontece. Ah, mas ó, eu joguei o outro jogo desse cara, que é o Inside, que também não é um PA de camiseta listrada, isso não é uma boa defesa. Mas que também não é 2010. Também, não é 2010. Né? Nada adianta. Mas Limbo, cara, quem tem medo de aranha escuro. Deve odiar muito esse jogo, né, cara? Sim. É, porque o legal é que justamente a maneira como o jogo, como o gráfico do jogo é bastante. Ele é simples, é uma coisa até super. Nada demais, mas ele é um pouquinho perturbador, a forma como tudo se movimenta. Como cara, o cenário, eu tô impressionado que é muito mais alto contraste do que tava na minha cabeça. Nossa, como é louco isso. O né? jogo é só alto contraste. Então, na minha cabeça tinha várias nuances, assim. Eu tô chocado. Caraca! Eu tava muito imerso nesse jogo. Que doideira. Droga. Até criou roupa pro moleque. Hã? Até criou roupa pro moleque. Que loucura. Mas é isso. Vamos lá. Vamos lá. StarCraft 2. Não, StarCraft 2. Vocês não jogaram, não? Eu joguei o primeiro e dei uma treta com a minha mãe, e aí eu vou parar por aqui. Acabou sendo um pouquinho decepcionante, mas eu tava com tanta vontade de jogar de novo um RTS que eu devorei esse jogo. Fiquei bastante tempo jogando ele. Não ia mais ter o Warcraft mesmo, então é isso que eu tenho. Uhum. Eu tava pensando qual era RTS. Qual era a treta que o 5 horas arrumou com a mãe dele? Tipo, ela só jogava, não. Só fazia Zerg Rush e o 5 horas ficava puto. Porra, mãe! Deixa eu jogar! Caralho, eu tenho que falar que no dia 6 de agosto saiu o Talking Tomcat. Né? Cara, eu ia citar isso aí, cara. É uma parada muito importante, cara. É o aplicativo mais tiozão da história. Em 29 de julho saiu o Talking Tomcat. Isso, obrigado. Em agosto já saiu de novo. É o que eu tô pensando mesmo. Você vê. É, eu ficava fazendo umas vozes assim, as pessoas gostavam dessa merda. Exatamente, cara. Essa que merda. Inferno. Né? Cara, isso é muito bom. Mas moldou uma indústria, cara, de aplicativos de vozinha. Mas que absurdo, não, mas né? Pode cara? Se falar que foi o começo do fim, né? É, exato. Cara, mas eu vou te falar que eu lembro das pessoas comemorando quando isso saiu com o Android, né? Porque... Não, cara. Ou a cópia, sei lá. Aí, tipo, caralho, finalmente saiu. É, tipo, a soberania do iOS caindo. De uma conversa que as pessoas estão do meu lado. Porque às vezes o pessoal pirava assim: nossa, você viu? Vamos aqui, vamos ficar contando várias histórias. E ficava compartilhando aquilo. Eu ficava me sentindo no meio disso. Sabe, eu não sei nem explicar. Sabe quando tá todo mundo drogado e você é o único quadrado, assim? É tipo, todo mundo drogado só, com um balão de hélio, né? Só não bateu em você, né? Exato. Né? O mas dia que eu descobri que eu era imune a drogas. Isso mas é sabe engraçado, que é legal? Apesar de você ter o clássico Talking Tomcat, 2010, eu tava vendo aqui na lista, foi um ano importante pros jogos de celular. Foi? Porque tava você saindo RPG. Então, mas tem um jogo que vai mais pra frente, que saiu pra iOS, que foi o Infinity Blade, que ele foi vendido como o jogo que mostrava que celular podia... Celular e tablet, né? Podia ser uma plataforma viável pra jogo. Cara, Infinity Blade gastava mais bateria enquanto eu carregava. Cara, o Infinity Blade, eu joguei ele no meu iPod, cara. Eu jogava ele, eu tinha o iPad nessa época, o de primeira geração. Foi nessa época? Acho que foi. E o Infinity Blade, eu tive ele, cara. E era muito impressionante pra o que se esperava de um jogo de sistema móvel na época. Não, e não precisa falar ir muito longe, não, porque a Bethesda lançou outro dia aí um Skyrim de celular que é a mesma merda. É mesmo. Infinity Blade. Então, tá tudo em casa. Ele tá muito à frente do seu tempo. Mas aí é vintage, cara, que a Bethesda tá fazendo uma homenagem ao Infinity Blade. Né? O jogo do Metal Gear era parecido também no iOS, né? De Metal Gear 4, mas esse não é desse Westage. Ano. É, mas vamos lá. É, isso que o José falou é importante mesmo, gente. É um tanto de jogo de iOS aqui. Eu tinha jogado bem pouco daquele. Como é que é? Da Ilha dos Macacos? E eles voltaram, Ilha dos Macacos. É. Eles voltaram pro. Não é esse o nome? Existe um jogo chamado Retorno à Ilha dos Macacos. É, o primeiro é o Ilha dos Macacos. É, o LeChuck Revenge. Eu joguei esse e o LeChuck Revenge no celular, porque eu nunca tinha acabado eles no computador mesmo. Isso que o José falou fez muito sentido. Aí não acabou no celular também, né? É a tradição. Ah, exato. Mas o celular tinha uma parada maneira que você apertava e você via o gráfico antigo e o novo. E eu fiquei mais tempo fazendo isso do que jogando. Cada cenário que eu entrava, eu tinha que ficar fazendo isso 10 vezes. Mas vamos lá, gente. A gente tá indo no ritmo. Tá quase lá, quase Scott lá. Pilgrim, Scott Pilgrim, o jogo que não existe mais. Você sabia que esse jogo não existe mais? Ah, é, né? Quem tem, né? Você não consegue comprar, não consegue baixar. Que doideira, realmente. Porque a licença venceu. E é um jogo muito excelente. Longe também, mas... Porque a licença venceu, essa desculpa. É. Sim, não, você não. Tipo assim, não dá pra relançar esse jogo. não dá. Porque legalmente é problemático. E é um jogo que, tipo assim, eu nunca zerei, porque ele é um jogo que ele tem uma. Ele tem que grindar no beat'em up. E é isso aí. Pois é, né? Ele é meio chatinho esse jogo. Você quer experimentar. É que ele é muito lindo, né, cara? É um jogo lindo. Ele começa muito bem. É um jogo lindo, mas era uma criança linda, mas virou um adulto esquisito. É, a curva de dificuldade chega num momento que você não consegue mais. Mas ele é perfeito até chegar lá, vamos dizer assim. Sim. Ele é perfeito até aquele momento. Diferente do, por exemplo, do Double Dragon Neon, que é 100% perfeito, lindo e sem defeito. Anjo sem defeito. Cristal perfeito. Cristal perfeito sem defeito. Sem defeito. Cristal sem defeito. É. Metroid Other M. Nossa, eu joguei um pedaço já, Piratex. Eu joguei vários Metroids, eu nunca sei qual foi que eu joguei. Esse é o ruim. Esse é outro jogo que eu não sabia que era desse ano. Fiquei surpreso. Isso é quando? Qual é a data? Puta, já. 31 de agosto. Já fechei a pá. Tem. 31 de agosto também tem Castle Crashers. Castle Crashers foi um jogo maneiro. Castle Crashers, maneiríssimo. Não, mas é Castle Crashers no PS3. Porque ele então é mais velho que isso. Não, cancela! Perdão. Não, tudo bem, você tá perdoado, esse é um erro que todos podemos fazer. Não. Só não se repita. Vou me esforçar. Voltando um pouquinho, também foi nesse ano que saiu que eu também joguei, na época foi a primeira vez que eu joguei Sin City. Foi no iPad também. Porra! Agora eu fiquei bolado. Que Sin City? Pra começar. Gente, Worms Reloaded, esse jogo é animal. Eu acho que é o jogo do Worms que eu mais joguei na minha vida. Eu gostava. Mas sabe o jogo que você não jogou? Eu tenho certeza. E você, se você jogasse, você não ia entender. Kingdom Hearts Birth by Sleep. Eu acho que eu tenho esse jogo e nunca joguei. É o de 3DS, esse? Não, do PSP. O 3DS é o... Você pulou o Shattered Dimensions, né? Do Spider-Man. As pessoas estavam falando muito na época. Porra. Vai se fuder. O jogo é bom, cara. O jogo é muito foda. Então, as pessoas falaram muito bem. Falou coisas muito mais importantes como a Amnésia, cara, que é um jogo... Não, Amnésia. É que ele não pulou a Amnésia, cara, ele esqueceu. Cara, eu acho que a Amnésia... Eu adoro gravar com 5 horas, cara. Faz valer as piadas ruins, né, cara? Eu acho que a Amnésia é um dos jogos mais importantes desse ano. Porque ele que trouxe de... Ele que praticamente criou o gênero que é jogo de terror pra streaming. Jogo de terror o quê? Pra streaming. Não, ele criou um gênero, jogo de terror que te dá medo de verdade, tu vai ter um cagaço foda e não tem o que tu fazer. Isso eu concordo. Assim, ainda bem que também, muito importante, esse ano saiu Camp Rock, The Final Jam. Nós fãs dos Jonas Brothers tava aí. Eu não consigo ficar sério. Vocês jogaram Amnésia? Chegaram a tentar jogar Amnésia? Sim, eu joguei um bocado dele. É tenso. É tenso? Porque eu joguei, sabe quanto? Eu acho que eu não joguei nenhuma hora desse jogo. Não, eu tentei jogar um pouco, mas era um lance que, tipo, o fato de você não poder combater e sua única opção é se esconder. Ah, vai que. Se esconder no armário, inclusive, ele é uma metáfora na vida. Passa uma sociedade, olha. Enfim, Não, mas é um jogo que te dá um cagaço foda. E funciona, acho que funciona bem até hoje. Sim, você tem que abrir um pouquinho só a porta pra ver se o bicho tá passando ou não. É um jogo que te dá um cagaço absurdo. Halo Reach, alguém jogou? Qual ninguém aqui tinha Xbox, né? Halo Reach. É Halo de mãozinha. Eu posso falar uma coisa sobre Halo? Que eu nunca entendi. Halo. Eu nunca entendi Halo, cara. Quando as pessoas vêm falar de Halo, eu falo, sério que vocês estão falando de Halo? Eu não consigo entender. As pessoas gostam. Tem uma arma, tem bichos, você mata os bichos. Então, parece um jogo que teria sido feito, sei lá, em 1992, assim. E continua fazendo até hoje. Caraca. Onde é que tu tava em 92, cara? Porra, você tava no futuro. Em 92 não tinha saído Quake 5 horas. O 5 horas é o menino do meme, assim. Esse cara, estamos em 92, esse garoto está em 2092. Tava lá os 5 horas, sei lá. Mas, cara, gente, sério, assim, vocês não acham que é umas ideias muito... Eu não quero falar ultrapassado. Quando eu joguei o Halo do 1, ele era... 5 horas não é ultrapassada, ele que criou. Ele criou um monte de coisa. E o Halo também, ele teve uma inovação nas cutscenes. Ele passou a contar histórias de maneira cinematográfica. Enquanto que o Doom, você inferia a história do que estava acontecendo pelo cenário. A gente viu o rosto de alguma pessoa no Halo? Nunca teve rosto de ninguém. Então, ué, mas você acha que pra ser filme tem que ter rosto agora? Porra. Tem que pelo menos você se importar com as pessoas. Não, mas não, as pessoas aí que é o maneiro, cara. E pro Master Chief. Sim. Então, Cortana, o Master Cortana Chief. É do Halo? Sim. É. Sim. O Halo criou essa porra de Cortana. Caralho. Mas o como assim criou essa porra de Cortana? Cortana não é um personagem? Eu achava que era. Ah, personagem do Halo, sim. Então. Ela aparece em outro lugar que não seja Halo? Do Windows. Ela está te ouvindo nesse instante. É a Siri do Windows, porra. Né? É o Cortana, cara. Não, cara, e a história é interessante, cara. É um. Tem. Não, é sério. Eu não duvido de vocês, só não entra na minha cabeça. É igual. Multiplayer de combate. Mentira, né? Igual Dark Souls. Eu jogaria mais fácil Halo do que Dark Souls. É, porque Halo não é marrom, né? Filha da puta. Nem avançou no jogo pra ver a parte que não é marrom, caralho. Existe a parte que não é marrom. Diz que tem até outras cores lá. É. Manda aí pro 5 horas um print de Anor Londo aí, pra ele ficar boladão. Se você é ruim e só morre na primeira fase, você não tem como julgar o jogo. Isso é a pior coisa desse negócio de Dark Souls, cara. As pessoas falam assim, ah, você não gosta porque você é ruim. Pô, que inferno. Não é, cara. É que Dark Souls é muito bom, mas ele só fica bom mesmo depois de 20 horas de jogo. Ah, é o Final Fantasy 13 dos jogos de ação. É que você é que ele só fica bom depois do episódio 300 de Dark Souls, aí que você começa a entender a história. Mas você não pode pular direto pro 300, senão você não vai entender quem é quem, entendeu? É. Sim. Cara, o próximo jogo aqui, eu acho que eu tenho. É o quarto jogo que eu mais joguei na Steam, com 50 horas, e eu só joguei duas partidas: Civilization 5. Não, mas Civilization é um jogo pra você jogar uma partida e... Ainda acabou, né? Nunca mais, né? Cadê a Júlia quando a gente precisa dela? Você precisa xingar todo mundo. Maldosa, aqui. Maldosa, exato. Não, cara, é assim... Eu tentei fazer o esquema... Quem que tá jogando o videogame? Alguém ligou o Switch. Alguém ligou o Switch, porque desculpa. Tá chato esse podcast. Eu vi ver coisas coloridas, me tava falando de Dark Souls. Não, e eu acho muito bom, assim, como é que é o reflexo condicionado da galera, né? Tipo, a gente ouviu um blip, todo mundo parou o podcast. Olhei pro Switch. Switch? Switch ligou sozinho. É, eu pensei nisso, falei, pô, o meu tá dando na capa, cara, como é que eu ouvi? Então, entrou o Tango e continua só a galera da família, né? Quem que tá faltando que não tá aqui? O Change? Change. E o Change Maker. É. E o Thales? Não, o Thales saiu. Mas tá. O Thales saiu, né? Ele compôs isso. Mas é engraçado. O Thales, ele é um cunhado, assim, faz parte da família, mas nem tanto. Ninguém... Mas então, o Civilization 5 eu fiz 27 anos quando ele saiu. Estou me sentindo mais velho agora. Obrigado, Lógico. Eu sei que você ia falar que você fez 27 anos com uma partida só. Também. Nesse mesmo dia. Minha vida tinha sido uma partida de Civilization. Por aí. Deixa eu passar aqui. Fala, José. Vocês terminaram de falar de Civilization? Sim. Caraca, posso voltar? É. Até pra falar de Civilization demora. Ah, vocês ficam pulando dos jogos aí, porra. Eu tô triste que vocês pularam Homem-Aranha, cara. Porra. Não, vai, fala. Então, fala, eu quero voltar. Tô triste, volta, cara. Volta, não deixa o Lojinha. Não entra no Lojinha, não. Mas eu achei que às vezes o Lojinha tava guiando o podcast, eu respeito. Não, guiando é o máximo. Tem a própria vida, rapaz. É a grande partida de Civilization que todos estamos jogando. Ele é porque, pô, eu queria falar do Homem-Aranha porque eu não lembro se nessa época já tinha saído os Arkham ou não. Já tinha, né? Eu acho. O primeiro Arkham começou a sair nessa época. Eu acho que não. Se eu tivesse que chutar. Se a gente tivesse uma ferramenta. Não, né? Saiu 25 de agosto de 2009. Então, porque o Shattered Dimensions pra mim foi o joguinho do Batman do Homem-Aranha, sabe? Então. E pensei que o Homem-Aranha de 2018 era o Homem-Aranha Batman. É, então não, já tinha o Homem-Aranha Batman antes. Porque e eu achava maneiro, porque pra quem era fã, como eu era, era um jogo muito maneiro porque reunia vários Homem-Aranhas diferentes, inclusive o Homem-Aranha Noir, que eu sabia quem era nessa época. Então eu me sentia muito contemplado, sabe? Você comprou aquele encadernado da Panini capa dura, essa porra. Eu comprei alguns, cara, eu me arrependo de todos eles. Tem algum Noir que fosse bom? O Homem-Aranha eu não achei ruim, entendeu? O Homem-Aranha eu achei interessante. Agora, todos os outros noir da Marvel eu achei bem qualquer nota, cara. Eu li o quê? Eu li o X-Men, eu li o Demolidor, e o resto eu acho que eu bloqueei. Bem, mas o jogo. É. O jogo, eu achava legal o jogo por causa que ele reunia quatro jogabilidades diferentes. Tinha o Homem-Aranha 2099, que, sabe, até então só eu conhecia dos meus amigos, assim, só eu tinha lido. E aí eu gostei bastante, poxa, eu me senti contemplado. Uhum. Mas enfim. Pronto, matei minha vontade, vocês podem continuar o podcast vocês. Alguém falou, alguém jogou Dead Rising 2? Eu joguei. Ninguém. Joguei, não. Mas só pra dizer que joguei também. Ah, então é isso, ok. Não, mas eu joguei. Assim, né? Você junta coisas e monta armas. Eu, nossa, que incrível. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Eu quero botar um cara fantasiado de Mega Man pra matar zumbi, porra. tem esse Guitar Hero aí? Não, eu queria falar antes do Guitar Hero Green Day, que a gente falou não, antes. Não é o Green Day, pô. Você quer falar do Green Day? Não, eu fala então rapidinho desse, porque eu tenho uma coisa muito curiosa pra falar agora. Não, é porque eu queria que alguém lembrasse qual é esse, porque pra mim todos os Guitar Heroes são iguais. Caralho, saiu DJ Hero 2 em 2010. Como essa franquia apanhou. Deixa eu só pra mencionar esse Guitar Hero, eu tô vendo aqui o artigo. Esse é bom. É porque esse tem 2112 do Rush. E esse foi o que o Megadeth compôs uma música especialmente para esse Guitar Hero. Que fizeram uma propaganda de marketing danada. Não, é a música mais difícil do mundo e não sei o que. E a música é uma bosta. Eu só queria falar isso. Que música? Desculpa, eu tava fora, que música? É Sun and Death do Megadeth. Ah, que é isso. Porque a música mais difícil do Guitar Hero é Through the Fire and Flames, sempre vai ser, né? Não, mais difícil ou mais vista, não entendi. Mais difícil. Não, mais difícil. Tá. É, porque a Through the Fire and Flames, ela até é a música que passa nos créditos, né? Tipo, se você quiser jogar, você joga. Se você não quiser jogar, você só fica com medo. Tava em outubro e eu vou. Não, tava em setembro, dia 30, porque eu ia falar que a Linux saiu, lançou Final Fantasy XIII em 2010 e saiu Final Fantasy XIV em 2010 também. Mas é a primeira versão, a saudosa primeira versão de Final Fantasy XIV, não existe mais. É. Ah, tem gente que gostava, mas cara, parabéns a Square que ela conseguiu salvar um jogo ruim e transformar num jogo bom. 2 anos depois que saiu o Rogue Reborn. Vocês fragam essa história? Não. Tipo assim, o Final Fantasy XIV era ruim, era cheio de problemas, porque os japoneses eles não manjavam muito de MMO. Então tinha muita coisa que. Muita decisão de design que não era ótima pra esse tipo de jogo. Aí tava ruim o jogo. Aí eles falaram, cara, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar do zero e fazer tudo de novo. Aí o que, que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar num update que reconstruiu o jogo e na prática rolou um cataclisma no mundo do jogo. Para tipo assim. Ah, eu acho que eu tinha ouvido falar essa história. Diz que melhorou muito o jogo depois disso. Sim. E foi um evento para tipo assim, para que quem jogasse, quem já tava jogando, não se sentisse traído, entendeu? Então todo mundo tava lá num evento único, fudido. Tipo assim, todo mundo saiu se sentindo respeitado, sim, entendeu? Uhum. Que não é fácil em termos de videogame. Não é todo dia que se respeita um jogador de videogame, porque eles não merecem muito respeito no geral. Uma lição que a gente tá aprendendo ainda em 2019. Sim, a cadeira gamer, né? Tá aí. Deixa eu seguir aqui, porque falta um monte de jogo e a gente já World tá com of Tanks, né? Logo depois. Sim. E é um jogo. É um jogo de tanques que faz muito sucesso, cara. Sempre me surpreende. E sabe qual o jogo que também não fez sucesso, na verdade? Mas que me surpreende o nome por trás dele? Castlevania Lords of Shadow. Tem um Kojimão, né? Sim. É mesmo? Mas ele chegou no meio... Não, mas diz que o jogo não é tão ruim por causa dele, inclusive. Que ele chegou meio que pra... Salvar. Pra salvar o jogo. É aquilo que a gente tava discutindo quando a gente tava falando do Death Stranding, né? Toda vez que o Kojima manda bem, tem um porém na história. Nunca é o Kojima fez o jogo sozinho. É tipo, não, ó, o jogo sei. Fez... O Kojima fez não. jogo apesar da Konami. O Kojima entrou no jogo na metade do desenvolvimento. Fora ninguém o jogo desse tamanho. TRK, não. Ninguém faz jogo sozinho. E o cara do... O cara do Stardew Valley. O cara do Axiom Verge. Ah, ninguém faz jogo desse tamanho. Mas ó, mas o Kojima tem um histórico aí de, com equipes pequenas, ele fazer jogos que jogabilisticamente são sensacionais. Inovadores. Por isso que eu estou falando de Death Stranding vai ser do caralho. Vocês vai são ser o todos... melhor jogo do mundo. Não, eu estou contigo, Tango. Sim, eu também estou com você, Tango. Não, você não. Você estava criticando. Aí, ó, começou os poréns, ó. Não, eu tô falando assim, a história desse jogo vai ser uma parada absurda. Porque sempre que tem um autor que é meio exagerado e ele não tem ninguém pra falar, ei, cara, vamos dar uma diminuída calma. Nessa história, vamos parar de escrever e vamos editar. Dando o braço a torcer de maneira hesitante, eu concordo com você, o que me preocupa é o seguinte, que os jogos são gigantescos. Antes o Kojima era assim, pô, cara, só cabe... Tanto de história aqui, então segura tua onda. Agora cabe tudo, cara, sabe? Não, eu sou da opinião que a limitação faz a arte ficar melhor e não pior. Eu concordo. Né? Mas... Mas logo Death depois... Stranding não faz. Não, pois é, tem um jogo nesse mesmo dia do Castlevania que é maravilhoso. Enslaved, adoro. Eu adoro. Cara, Enslaved é um jogo que eu gosto dele por causa do... Eu sou muito fã de A Viagem pro Oeste, então eu acho muito maneiro usar aquilo, conceito, assim. Ah, mas eu acho... todo mangá usa Viagem pro Oeste. Não, eu sei. E eu não tô dizendo que não, mas assim, eu acho que o jeito que eles fizeram foi bom, apesar do chatismo do Andy Serkis, esse jogo é maneiro. E a parada do Sun Wukong ser um carinha com uma parada pendurada atrás de rabo, eu acho muito boa também. E pegaram, tipo assim, geralmente o pessoal dá uma simplificada no como o Goku é um escravo na prática, né? Uhum. Geralmente pegam leve. Como é que é o nome do cara que é o líder? Amida Maru. Ele é meio babaca também. Você fala, não, mas esse macaco era um macaco muito safado, por isso eu fiz ele de escravo. Calma, né? Mas assim. mas, cara, é tipo assim, apesar da jogabilidade desse jogo ser meio ruim, isso não dá pra negar. E o final lindo, dele, cara. É meio bizarro. É. Mas é um jogo lindo. Tipo assim, visualmente, estilisticamente. Mas. Qual que é o final desse jogo? Eu joguei ele, mas eu desisti na metade. Ah, era uma simulação, não era? Você tá lembrando, mano? Sabia? Eu zerei, mas eu não lembro. Eu acho que eu apaguei. Era um lance que, tipo, você descobre que na verdade tinha um. É meio Matrix o final. O final meio Star Ocean 3, né? Que é o pior final. Na verdade, Star Ocean 3 é o meio, mas é. Eles descobrem que eles são NPCs num MMO. Acho que é um dos piores finais do jogo. Mas, cara, eu digo assim, é um jogo tão bonito, é tão... Eu realmente gosto de Enslaved, apesar do combate dele ser qualquer nota. É isso que eu ia falar, assim, eu não quero desrespeitar as memórias de vocês, mas a impressão que eu tive desse jogo foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Play 3, junto com Red Dead. Ele, pra mim, é um jogo muito mais bonito do que o resultado final, sabe? Eu achava que, assim, eu vi o jogo e falei, caralho, esse jogo é lindo, esse jogo é maravilhoso. Aí quando você vai jogar, leva essa menina nas costas, não pode pisar no chão e... É. Ah, sim, eu tô falando, ele tem a jogabilidade e o setting são interessantes. A jogabilidade, ele não é nenhum Devil May Cry dos... Ele é uma ideia muito boa que podia ser melhor desenvolvida numa continuação, um jogo posterior, mas não rendeu, né? Parou não, aí. Nunca vai ter, porque a Ninja Theory é. Tipo, tem um caminho muito louco na vida dela, né? Ninja Theory agora só tá fazendo Marvel Ultimate Alliance agora, então... Não, Ninja Theory, ela é exclusiva da Microsoft agora. Sim, foi comprada. Então, pesquise aí, o Marvel Ultimate Alliance 3 é da Ninja Theory, cara. Ah, é? Ah, mas isso foi antes. Não, eu estou olhando aqui no jogo desenvolvido por ela. Depois de Hellblade, tem... É Teen Ninja. É o Teen Ninja, perdão. Teen Ninja do Metroid Other M. Sim, aquela merda. Ok. E sabe o que é foda? Isso é a Ninja Theory ser da Microsoft significa que nem Enslaved nem DMC vão ter continuações. Que é muito triste. Saudades de DMC, melhor Devil May Cry. Quem acha que não é, tá errado. Mas ninguém acha que Sonic 4 Episódio 1 é bom. Cara, nunca terminaram, né, o Sonic 4? Nunca fizeram 2 em 2012 e acabou. Caralho, que loucura, né, cara? Finalmente, vamos fazer o Sonic. A gente vai fazer o Sonic episódico, porque o que prende as pessoas é a história. Mas eu lembro quando saiu isso aí, era uma época que ninguém sabia muito bem como fazer jogo pra celular, né? Tipo, como a gente vai explorar esses otários. O jogo saiu pro Wii. Não, mas saiu pra iOS também, né? Não, mas o carro-chefe era o iOS, tipo, porque que nem o José tava falando, tem uma porrada de jogo pra iOS importante em 2010 que tava pavimentando essa coisa, tipo, como é que a gente pode ganhar dinheiro com esse mercado novo. Minha irmã, e saiu pra Android, iOS, BlackBerry e Ouya. Cara, BlackBerry. Saiu pra Smart Geladeira também. É quase um Skyrim. Sim. Seguindo aqui rapidinho, então, Kirby's Epic Yarn, que é um joguinho muito bonitinho. É um jogo simpático e ele criou essa linha da Nintendo de fazer os jogos semi-infantis, né? Ou de ferramentas de vovó. De crafting, entendeu? Vanquish, cara, o jogo de... Não, você pulou o Fallout New Vegas. Pô, melhor Fallout de todos os tempos. Fala, Tango, brilha. Então, o Fallout New Vegas, ele é um Fallout muito especial, porque ele pega a inovação, o brilhantismo do Fallout 3 e melhora em todos os aspectos. Eu falei dessa forma automática, porque eu não concordo com isso. Mas, se eu não falar isso, o Change me expulsa da MDM. Então, eu tenho que falar assim. Mas aí, sem zoeira, é porque eu acho que por ele ser de outra desenvolvedora, ele ser da Obsidian... Eles botaram uma série de coisas que eu acho que eu não tava pronto na época, sabe? Eu joguei ambos no computador, e o Fallout 3 ele ainda era muito próximo do que eu tava acostumado com o jogo, né? Tipo, aquela coisa de parar de 5 segundos a coisa no VATS pra ficar mexendo em porcentagem e tal. Enquanto que o New Vegas ele é mais próximo do que a gente tem hoje, né? Tipo, tinha uns golpes especiais de melee, de você sair correndo, apertar um botão pro boneco dar um gancho no inimigo e tal. Mas a história do New Vegas é muito melhor, então se alguém tiver interessado em jogar, tipo, eu quero jogar um Fallout, só posso jogar um dos novos, jogo o New Vegas. O New Vegas é a história é muito boa. Uhum. Ok. Vanquish, Máximos. Vanquish é um jogo de ajoelhar. É basicamente. Meu irmão, Vanquish é da Platinum Games, né? Sim. E é um jogo de tiro que te faz sentir muito bem, cara. Porque ele é um jogo sobre fazer combo e... Ele não é um jogo de tiro em primeira pessoa, não. É de mãozinha, ele anda por trás. Mas ele é um stylish action shooter. Né? Que é um jogo sobre você correr de um cover pro outro, deslizando de joelho, ligando o bullet time, atirando, fazendo piruletas. Entendeu? É um jogo sobre ser maneiro. Sim, sobre ser muito maneiro e se sentir... É tipo assim, é tipo a criança brincando de Matrix, tá? Lojinha deve ter sido uma criança que brincou de Matrix, né? Porque eu já tinha 18 anos quando saiu o filme, então não... Mas que é isso, Márcio? Sério? 18 anos, Márcio? 99, não, eu tinha... Matrix é de 99, né? 99 eu tinha 16? É, 16. Não tá tão longe. É, pois nossa, é. Nossa! Já não, tinha não, não tá tão longe. Matrix eu tava com... Então eu tava com... Eu tinha 6 anos. Pois é, vocês quando viram, vocês tinham todo o direito e a obrigação de querer brincar de Matrix. Eu tô muito feliz, cara, porque eu não lembrava a idade que eu tinha, mas o que eu lembro de Matrix? Não do primeiro, mas o Reloaded, eu fui no cinema vestido de preto de óculos escuros. Nossa, eu fui também. É, eu fui. Só fui eu e mais dois amigos meus. Eu fui. Embora tinha mais idade do que você. Do que o Tango? É. O Reloaded eu tinha acabado de entrar na faculdade. Você é, um pouquinho, 19 um pouquinho anos, mais. Né? Eu tive que ouvir uma amiga de uma namorada minha falar: meu Deus, essas pessoas são ridículas. Aí você... Na cara, frente da minha namorada. A pessoa perguntou: será que eu também sou ridículo? Né? Sempre um momento. Não. Aquele eco, o eco dentro da cabeça, né? Vocês são ridículos. Aí nisso, não, ele tava com uma sacola, com a roupa preta e o sobretudo, e ele, meu Deus, será que eu boto agora? Não, mas a vantagem é que aqui em Curitiba você dá uma de chavada, né? Sobretudo é uma parada que você usa, mesmo que é frio. Não, aí, mas tipo, gente... do jeito que eu tava, só podia estar imitando Matrix. A gente foi no... Então, eu morava em Petrópolis, é uma cidade que não é muito grande. E aí a gente tinha que ir andando uma rua muito comprida até chegar no cinema. E a gente foi a caráter, né? Porque a gente tava achando foda. Ele passava todo mundo de carro sacanando a gente, sabe? É, Matrix! Porra, Matrix! Pô, mas lembro... isso é legal, cara, né? É, tá, eu não sei, pode ser também. E eu lembro que, assim, eram três amigos. Aí um amigo nosso, o Ramon, ele não tinha tênis preto. Aí ele foi com, sei lá, um Nike Sox azul berrante. É um moleque todo de preto com um Nike gigante azul. Aí foi maneiro, cara. Foi divertido. Pois é, o que você tá falando? A época que a pessoa pode fazer sem consequências maiores na vida dela é essa mesmo. Mas e jogar um controle na parede jogando Super Meat Boy? Era época? Eu não joguei Super Meat Boy nessa época. Eu joguei Super Meat Boy bem depois. Eu joguei depois também. Mas é um jogo legal. Mas também não é um Bind of Isaac, né? Não. É, assim, eu nunca zerei. Acho que não conheço ninguém que zerou Super Meat Boy. Super Meat Boy? É. Uhum. Assim como eu não conheço quem jogou Fable 3, que tinha o Simon Pegg no jogo. E o Ben Kingsley. E o Michael Fassbender. Simon Pegg? E o Michael Fassbender. Simon Pegg tá em muita porcaria nessa vez. E o John Cleese. Qual que é o jogo então de novo? Fable 3. Opa, agora estamos ouvindo você, José. Ah, tá. Minha conexão tá engasgando pra caramba aqui. Fable 3 você jogou, José? Nope. Ok. Joguei o primeiro Fable só. Não, antes disso, Força eu queria. Lista. Antes do Force Unleashed, eu queria falar que você Force Unleashed é 2010? Sim. O 2. O 2 é 2010? Caraca. É, meu amigo. Não importa a resposta, o 5 horas vai ficar surpreso. Você quer uma. Mas você é quer pior uma. Que uma coisa ainda pior? Nesse ano também saiu o Rock Band 3, que foi a canção do Cisne dos jogos de guitarra. Sim. O que quer dizer canção do Cisne? Caraca. Foi ali que eles morreram. O Cisne só canta quando ele vai morrer. É mesmo? Não. Mas é daí que veio a expressão. Ai, que história mais. Eu ri com força demais. Doeu. Eu não sei, existe essa expressão que a canção do Cisne é tipo o último. Eu acho que. Eu sempre achei que fosse por causa do Cisne Negro, cara, do balé e tal, que tem o. A hora que o Cisne vai morrer. Que, que tipo mas de animal achei... só canta quando tá morrendo? Ué! Pode ser, por que não? Mas aí saber, elefante gosta de ficar sozinho. Cada animal tem uma aspira deles, né? Não sei se você fala, elefante também canta quando vai morrer, gente. Ah, aqui. Canção do Cisne é uma referência à antiga crença que o cisne branco é completamente mudo durante toda a sua vida, mas pode cantar uma bela e triste canção. Não só os brancos, seu racista. Mas tá dizendo aqui que no geral o cisne não fica fazendo barulho, senão ele é um ganso disfarçado de cisne. Aí se ele cantar é porque vai morrer. Olha que bonito, né? Mas é mentira, no fim das contas, essa história. Assim, gansos não cantam muito. Gansos cantam muito canta Mas o Cisne ele não é, não faz barulho, cara. Ele fica lá de boa, é um animal tranquilo. Mas enfim, foi a morte dos jogos de guitarra. Que é isso que a gente tava. É isso que a gente queria dizer. Então, é, a guitarra, quando ela sabe que tá morrendo, a guitarra de plástico, ela faz um pé. Ai, caralho. Vamos descendo. Vai descendo, vai. Ó, não, peraí, só fala que Star Wars Force Unleashed 2 foi decepcionante. Pronto, pode ver. Tipo assim, o primeiro não era assim, jogabilisticamente. Foda, mas a história... Mas, não, peraí, discordo. O primeiro Force Unleashed era animal, Máximo? Não, ele é um jogo... Ativo, assim, né? É um jogaço, mas é um God of War com sabre de luz. Eu diria que ele é um jogo. God of War, você não consegue fazer as paradas que você faz naquele jogo. Esse jogo é incrível. Ah, é um God of War com poderzinho, cara. Porra, não deixa te enganar não, cara. O jogo não era lá tão maneiro. Poderzinho é animal, tá bom? Eu gosto. Mas a história era maneira. As cutscenes eram muito boas e tal. O Starkiller pulando na parede, o caralho. Pena que a história não vale mais nada. Ah, mas nunca valeu mesmo na época, cara. Quem se não, na época valia ainda. Nunca fez sexo, essa é a verdade. Com cano. É, tipo assim, meu Deus, isso não é mais canônico. É, gente, ninguém se importa. Você ter sexo, não, isso passa? Não faz diferença, umas coisas que são canônicas aí são bosta, grandes bosta. Né? Mas o lance do Force Unleashed na época, quem era fã de Star Wars é que, porra... Foi a primeira vez que a gente viu o Jedi sendo ninja, né, cara? Pulando na parede, dando pirueta e porra... Matando todo mundo, era maneiro pra caralho. Usando a força de uma parada, de um jeito que faz sentido, né? É, do jeito que todo mundo imaginava, né? Esse tipo, pô, se eu usar... É pra não isso é... que serve a força. Não era o Obi-Wan e o McGregor lá dando pirueta na ponte. Né? E não era forçado, né? Mas vamos lá. A gente tá falando de jogo de guitarra e a canção do Cisne consequente. E chegou uma coisa em 2010 pra tirar todos os adereços de plástico, ou pelo menos essa era a intenção, que foi o Kinect. Ah, também é 2010. Uhum. Eu não gostava das pessoas que usavam isso. O Just Dance 2 é de 2010, passou lá em cima, no meio do ano, a gente passou batido, mas... Mas ele começou no Wii, o Just Dance, no final do ano. Sim, mas o Just Dance ele só fez sentido mesmo com o Kinect, né? Em novembro, né? Porque é aquela história. Era uma ideia interessante, mas nunca fizeram uma implementação muito boa das coisas. Assim como o emote, né? Sim, eu acho que o Kinect tinha chance se esse jogo fosse lançado pra... Se o Kinect fosse implementado no Xbox, como fizeram, só que o pessoal reclamou e tiraram. Não é que o pessoal reclamou, porque era caro. Mas tipo, você entende que eu acho que o único jeito dessa coisa funcionar é se você ter uma audiência grande. Mas se ninguém quer, não acha que é um trambolho? Mas Steve Jobs já dizia que a pessoa não sabe o que quer. Isso, por isso que ele tá morto. Mas meu Deus. Ok, então vamos encerrar essa discussão agora. Dois de novembro saiu o remake do GoldenEye, que é uma merda. Sim. Eu não lembro do remake do GoldenEye. Não perdeu muita coisa, não. É bem ruim. Black Ops, Call of Duty Black Ops, vocês jogaram esse? Acho que foi o meu último Call of Duty, por falar a verdade. Plants vs Zombies, gente, a gente não falou de Plants vs Zombies. Não, mas esse é o Plants vs Zombies pro... aquele de 2009. Então vamos lá. Sem Beyblade, sem... Sonic Colors, não precisa falar Sonic Colors. Não, já estamos no fim. É, tipo assim, em novembro tem coisas interessantes mais pra frente. Por exemplo, dia 16 tem o 999, o jogo do Rio. 999. Pô, em 16 também saiu o Assassin's Creed Brotherhood, cara. Sim, vamos falar dele, mas antes eu só queria... É um visual novel, começa por aí. Gerou uma série meio longa, que é o Zero Escape. E um jogo maravilhoso, joguem, cara. Tem um. Muito bom mesmo. Tem um bundle que ele e o primeiro Zero Escape baratinho. Tem 1 milhão de finais. Já falamos dele no outro MD Games. A história é interessante, cara. Bicho. Esse foi um jogo que eu... Nossa, tá quase no final. Vou terminar essa rota. 4 horas depois, está lá, André, tenho que trabalhar daqui a 2 horas, mas eu tenho que ver esse final. Ele tipo, é muito, muito, muito interessante o 999. Pena que o Zero Escape não é tão bom assim. Mas a ideia é tipo assim, é os Jogos Mortais. Antes de eu falar que é antes, deixa eu ver aqui. Não, os Jogos Mortais já tinha saído. Eu já tinha saído. Mas ele é tipo o sucessor. Era o Escape Room antes? Isso. Boa, boa. É. Não, mas já tinha Escape Room. Mas não aqui no Brasil. Ah, no Brasil não tinha nada, né? Era tudo mato. Vamos lá. O Brasil não tinha. Vamos lá. É, Epic Mickey? Alguém não, jogou? Não, calma. O Assassin's Creed Brotherhood. Assassin's Creed, que eu... porra. Epic Mickey, porra. Que é sim, provavelmente o melhor Assassin's Creed. Sim. Sim. Brotherhood. Sim. É tipo assim. O Brotherhood é o que tinha a cutscene famosa que eles brigavam em Veneza. Okay. E aí o cara dá um beijinho na espada. Eu tô perguntando. Porra, eu não sei se você tá confundindo com os trailers do jogo, que era sempre muito maneiro, com uma musiquinha muito nada a ver. Ok. Não, sabe o que é foda, cara? Tipo assim, era um jogo que tava tudo certo, aí eles ficavam adicionando umas mecânicas não exatamente ligadas ao invés de pôr o jogo. Testou aí. Tem um terceiro depois, né, Tango? Depois do Brotherhood? É o... Tem. O... Porra... Ah, é aquele que começa lá no País das Neves, lá, eu esqueci o nome. Mas tem um outro que é a continuaçãozinha da historinha do Ezio, né? É, pois é. Aí já começa a ladeira abaixo, aí chega o 3 e caga tudo, né? Tipo assim, sabe por quê? Tipo assim, antes eles tinham uma ideia que a história de Assassin's Creed, por incrível que pareça, era muito interessante. A história do presente de Assassin's Creed, o pessoal não gostava do personagem principal, mas era extremamente interessante, cara, porque ela ligava... Sim, eu não tinha paciência, não. Era todas as teorias de conspiração do mundo eram ligadas no mesmo tronco. Era, tudo era culpa daqueles que vieram antes e das maçãs do Éden. E ele ligava todas as teorias de conspiração. Cara, era muito bem escrito e era muito histórico, né, Tango? É, então, nesse ponto aí, quando eu tava jogando, outro jogo que eu joguei naquela maratona que eu fiz de Play 3. A parte histórica dele é muito boa, mas ele reescreve certas coisas que são meio complicadas e ofensivas. Eu não sei se você tá lembrado que tinha uma hora que você tinha que resgatar uma mulher no castelo, que ela quebrava o pé. Uhum. Então, essa mulher, tudo que me explicou foi a minha, né? Foi, minha mulher tava jogando aqui, eu tava jogando ela e ela gosta de história e tal. Foi a minha. E aí... A minha mulher. E aí ela ficava assim, tipo, caraca, essa mulher foi a mulher mais foda dessa época. Porra, ela comandava exércitos, ela mandou matar pessoas, e aí ela virou uma donzela com o pé quebrado, com o peito de fora. Isso é muito escroto. Então o Assassin's Creed tem essa... Mas é que nem a gente falou do God of War, né? Mas eu acho que ela, não é a mesma que no começo do 3, ela tá botando pra foder, se não me engano. Do 3, não, do Ezio 3, que é a... Ah, não vou lembrar o nome agora, faz muito tempo. Mas... A condessa de qualquer coisa. Mas vamos lá. Então, a condessa de qualquer coisa. Era pra ela ser a pessoa mais importante, mas ela não era. Assim. Mas enfim, mas fora esses detalhes, assim, pra modificar, pra deixar o jogo folhetinesco, né? Interessante, o jogo de capa-espada e tal. No resto, até aí, pelo menos foi onde eu joguei, o Assassin's Creed dava pra você aprender alguma coisa, assim, cara. Era um jogo bem maneiro. Era interessante. Depois, tô falando, o próprio jogo fala assim, ah, foda-se o presente, foda-se o grande arco. É só porque o pessoal tá usando o Animus pra fazer filmes mais legais. É quando eles fecham o arco do Desmond, né, que desanda. Porque eu não joguei o 3. É, não, eu joguei o 3. Não joguei o 4. Porque o 3 mais ou menos, mas e tipo assim, porque o negócio era tipo, vai ter o apocalipse, Ezio não, desculpa, Desmond. Não, era Desmond. Era o cara. Caralho, eu nunca vou esquecer no Assassin's Creed 2 quando o bicho para de falar com Ezio e fala com Desmond diretamente. Caralho. Isso era muito bem bolado. E até no Assassin's Creed 2, 3, né, que é a continuação da continuação do spin-off, quando o Desmond ele se dissolve no Animus, aí tem que ir atrás dele, e aí ele encontra um outro cara que tá dissolvido. Até ali eu tava maneiro, eu tava acompanhando, sabe? Eu tava tipo, vamos lá, jogo, você me vendeu essa história, vamos ver até onde isso vai dar. E aí me disseram que no 3, assim, foda-se, ah, Desmond morreu, foda-se. E o 4, eu joguei o 4 e não tem nada. Não tem nada. O, não, ele, o 4 aquela história é um jogo, né? Que eles estão fazendo um jogo. Ai, caralho. Mas vamos lá que eu tenho que ir embora já também. Vamos lá, novembro, Pac-Man DX, blá blá blá. Outro Need for Speed. Returns. Borderlands, alguém jogou? É importante, é... mas eu joguei pouco porque eu não gosto quero... de loot. Citar rápido, 23 de novembro saiu Michael Jackson The Experience, um ótimo jogo de dança pro Wii. Joguem. O Epic Mickey também é um jogo legal. Oh, Borderlands é de 2009, pode pular. Ah, então foi. Mas ninguém tava falando dele. Não, eu falei rapidinho. Porra, não, a gente saiu remake. A gente tá correndo pra fazer o final do. Gran Turismo 5. Quê? Gran Turismo 5. Todo mundo caga pra Gran Turismo como é certo? Aham, sim. Sim, como é certo. Se eu quisesse dirigir um carro, eu teria tirado carteira. Né? Infinity Blade, que o Zé falou, que é muito foda. Uhum. Lara Croft and the Guardian of Light, que é uma bosta. Mas é, ruim, aí, é a versão do iOS, já, né? E já é a oitava vez que ele apareceu aí nesse ano. Mas tá de boa. Sim. Ah, aqui ó, 22 de setembro, saiu. Dezembro, saiu aquele De Volta ao Futuro, o jogo. Esse foi o primeiro, esse, que é da Telltale, né? Mas ainda é ruim. Agora, sabe uma coisa que eu percebi? Esse ano foi um ano meio ruim. Concordo. Mas teve marcos importantes. Mas, 2019, você tá falando? É, 2010. Também. 2019 mas, tipo, também foi, cara. Não, 2010. Foi realmente ruim. Porque, tipo assim, não teve aqueles jogos arrasta quarteirão fodido. Agora eu quero que cada um rapidamente fale qual foi o seu jogo preferido do ano. Tá. Começa com? Você. Você. Eu sei que você quer, tá querendo falar. Mass Effect 2. Meu jogo favorito do ano. E a gente não falou que saiu usando Blade Chronicles. Vamos chegar. Eu nunca joguei. Nem eu. Tango. Peraí, você tava na boa. Eu tô lendo a lista e eu fiquei confuso. Não, perdão. Tudo bem. 5 horas. Você tem. Não, aí, eu também tô olhando aqui pra ver qual que foi. Eu vou ser ousado, vou falar que meu jogo. Apesar de eu gostar muito de Super Street Fighter e de Split Second, de Trauma Team e de Enslaved, meu jogo favorito desse ano. Eu tenho dois, eu estou muito na dúvida, mas eu acho que foi VVVVVV. É, porra, sério? Eu adoro esse jogo, cara. Inesperado. Cara, a trilha sonora desse jogo é maravilhosa. Esse jogo, eu sou um fã foda do Terry Cavanaugh. E é um jogo minimalista que em 2 horas você zera. Eu zerei já umas 8 ou 9 vezes. Eu pego. Nossa! Ah, é fácil, cara. Depois, tipo assim, você tem uns 4 lugares que você vai penar, mas você vai penar de um jeito gostoso, entendeu? Tipo, cara, é difícil, mas eu tô me sentindo bem. Eu zerei no celular, cara, que não é o lugar certo de jogar esse jogo, né? Com certeza não é o lugar certo. Eu zerei 2 vezes no celular. No mesmo voo. Que é no voo. É um louco. É legal. É um jogo legal, cara. Cara, a trilha sonora desse jogo é maravilhosa. O Terry Cavanaugh escolhe muito bem a trilha sonora. Se não fosse ele, seria o Assassin's Creed Brotherhood. Então eu vou aproveitar e eu já vou falar o meu, que é o Assassin's Creed Brotherhood. Pô, cara, foi um ano mais difícil do que eu pensava, viu? Eu vim participar do podcast mais provido que pra falar, porque eu, porra, saltei videogames, né? Eu tenho uma lacuna muito grande na minha formação. Mas, pô, 2010 é o ano de Red Dead Redemption, é o ano do Fallout New Vegas, é o ano do Peace Walker, que é um dos Metal Gear que eu tenho mais carinho. Mas o Assassin's Creed Brotherhood é muito bom, cara. Ele é... Eu acho que foi o primeiro jogo que eu realmente me senti no mundo aberto, sabe? Porque tinha aquele esquema de você encontrar caverna pra explorar a caverna. E a coisa da história, a disciplina história dentro da história do jogo era muito boa. Uhum. Não sei se tu lembra que tipo, o Ezio, ele era arqueólogo também. Porque ele entrava em caverna e descobria relíquias do passado de Roma, sabe? Porra, a armadura de Brutus, sabe? Isso era muito maneiro, cara. Não, e tudo vinha com um textinho, explicação, estilo museu, né, cara? Não sim, era muito era bom. Era um jogo que ensinava coisas. E assim, era um jogo completamente quebrado, porque se você fizesse as missões das torres antes da história... Mas ninguém quer o... Ninguém quer o combate desse jogo de qualquer jeito, né? Eu decidi que o meu é o... E tá piado muito bem. Alô? Alô? Fala esses barulhos aí. Eu acho que é um jogo que me tapeou muito bem, porque esse jogo me fez acreditar que Assassin's Creed ia ser a franquia de todos os tempos, que ia ser uma franquia muito foda, muito revolucionária, e me enganou muito bem. E aí veio veio o Revelations antes da 3, né? Sim. E que dá Revelations, é isso. Não, Revelations não é esse que a gente esqueceu o nome? Cara, é assim, o 3 é o que tu termina não matando o Rodrigo Borja. Spoiler. Você vai lá, tá lá, você é um assassino, você já matou 1 milhão de pessoas. Ah não, mas você não, Rodrigo Borja. Você é a pessoa mais escrota do mundo, mas eu não vou te matar por alguma razão. Né? É porque eu acho que o Brotherhood, ele foi tão bom que ele foi quase o canto do cisne da Assassin's Creed, né? E depois virou FIFA, virou PES, e saiu pra celular, saiu pra torradeira, saiu pra Kindle. E a história, a meta-história agora é porque vamos fazer um filme. Olha, mas é uma indústria meio ruim fazendo filme. Uau! Né? Mas diga lá, 5 horas, qual é o seu? O meu é Pokémon Soul Silver. Eu realmente gosto muito desse jogo. Louco. Qual é o seu Pokémon favorito? Eu sou o Silver, com certeza. Não, mas eu digo isso. Pokémon bicho. Ah, o bicho, o Bulbasaur. Louco, foi rápido isso. Né? Bulbasaur for life. Ok. E você pega um Bulbasaur e você não evolui não, ele? Eu evoluo ele tudo por causa do jogo, mas eu gosto dele, eu acho mais bonitinho. Ok. É justo. Então, pessoal, mais alguma coisa? Lojinha? Sobrou algo? O José sumiu mesmo? José tá com problema de conexão. Acho que tá bom. Acho que assim, nem comentário vão gravar, mas o Nazik pediu pra gente gravar uma recadinha. Então, ó, pessoal, eu já tô saindo porque eu tô realmente precisando. Gravem aí o recadinho do Nazik e me passa esse áudio que amanhã de manhã eu dou um jeito de editar. Ah, vai estar aqui nesse chat. Show. Então, termina aí, lojinha. Ok, então. Recadinhos, eu queria... Nem vou me pedir desculpas. Ah, lojinha, por que não teve comentários? São 1h30 da manhã. Paga o peito do MDM e depois a gente conversa. Já. Detalhe, é 1h30 da manhã da sexta-feira. E supostamente esse podcast sai. Nossa, Deus. Mas aqui, o recadinho do Nazik, que ele pediu, é que a maior Bat-enciclopédia com todas as versões do Batman em 80 anos de quadrinhos está sendo feita, maior crossover na internet, mais de 250 Batman, youtubers, podcasts, jornalistas, especialistas, estudiosos, estão se juntando num livro, no catarse do Cavaleiros das Trevas, pela Script Editora. Você já está com quase 400% de apoio, ou seja, se você jogar seu dinheiro, você vai ganhar. Que é uma belíssima enciclopédia. Tem gente aqui da Mansão Wayne, tem o pessoal do setor 2814, que eu não conheço, tem youtuber, tem a capa do. Capa do nosso amigo Daniel HDR. E parece, se você é fã do Morcega, se você tem esse problema, esse déficit de personalidade. Caráter, você tem esse problema de caráter. Se você gosta de um fascista, você pode. Será que é por isso que tá com 400% de apoio já? É possível. Ai, ai. Mas vai lá, é catarse.me/ctrevas. E o lançamento previsto, acabei de ver aqui, no Fuzue Nerd, dia 15 de novembro em São Paulo. Já tem o Load também. Pô, tem um monte de gente, tem o Camilo, tem o Rodney, ó. Vá ser feliz aqui. Vem ser feliz. Alguém mais tem um recado? A gente ainda fala quando a gente vai no podcast dos outros. Ainda falamos. É um hábito. É algo que se fala. Tá? Eu estive no Take 2 Podcast, que é o podcast da galera que gosta de falar de cinema. Eu estive falando sobre o filme chamado Convenção das Bruxas, que é um filme muito bom. E é um podcast que foi divertido e vale a pena pra ir. Ouvir, porque pra ouvir falar da gente falando sobre Muppets, sobre Jim Henson e sobre como um filme de bruxas que transformam crianças em ratos é uma metáfora perfeita para a sobrevivência para a história dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial numa Inglaterra sempre à sombra do governo fascista. Poxa vida, imagina como é viver à sombra do governo fascista. Pois é, então, Convenção das Bruxas. Mas se você ouvir o Take 2 Podcast, você não precisa nem ver o filme, que a gente já entrega todas as piadas pra você. Eu tenho recado, mas ó, o Caio Marinho D pediu pra mandar um alô pro Lamentável do MDM, que era ele. Então, um alô, Caio Marinho, um abraço. Não sei exatamente por que ele pediu isso, mas tá aí. Mas só você que é pra dar alô, a gente não pode. Não, vamos melhorar então a vida dele. Acho que se tem eu, tinha que ter todo mundo. Mandem um alô pro Caio Marinho. Alô, lamentável, ele pediu. Alô, lamentável. Alô, lamentável. Você queria que o Hell te desse alô. Só tem a gente que escuta. Você ganhou o Lojinha, o 5 horas e o Tango. Sinto muito. Mas enfim, eu queria até pedir desculpa pra todo mundo que mandou. Eu pedi comentários, as pessoas realmente mandaram um monte. Só que, cara, primeiro de tudo, esse podcast era pra ser da década inteira. O que estava em nossa cabeça? Combinou isso? Nunca iria funcionar. Mas a gente espera fazer vários desses, pelo menos um por ano. Pelo menos mais 9. Pelo menos mais 11. Não vai ser o próximo, não vai ser. Possivelmente não vai ter nem mais um desses esse ano. Mas um dia, quem sabe, a gente tá aí, né? Uhum. Falando sobre 2011. E agradeço a presença de todos aqui, que ficaram até 1h37 da manhã, gravando podcast. Eu queria agradecer também a quem não veio, que preferiu dormir, fez uma decisão muito mais acertada do que essa aqui. Vocês estão certos. Júlia, que falou, vou participar, aí ela depois falou, espera um pouquinho que eu tô com sono, e nunca mais apareceu. Pela Adriana, que entrou na chamada e deu uma volta. Viu quem era, viu quem tava na chamada. Sim. Foda-se. E essa é isso. Agradeço vocês. O podcast terminando amigavelmente, né? Bonito. Depois que vocês se xingaram o podcast inteiro. É porque não, esse. Não foi o podcast inteiro. Foi só um pedaço. Não foi, não foi. Tem que ter assim, claro, que esse aqui é o canto do cisne desse podcast. Meu Deus. Pô, vambora. A nossa bondade ficou muda o podcast inteiro e agora ela se. Apareceu. Ah, é como rock, que é o som que o cisne faz na minha cabeça. O som que o Cisne faz na sua cabeça é o som. Oh. É o som do Ganso. Que jogo maneiro. Um dia vamos fazer podcast 2019 pra falar do jogo do Ganso. Enfim. Até mais, crianças. Vou stop o record aqui. Tchau. Tchau. Tocamos Stars of Hearts, Left Crafting, Cheat Heart of Mine, Seth Crown e Carla and Ed's Jack, e o segundo solo de KCL. Daqui a pouco voltamos. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Hearts Dawn, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin, Ivete Sangalo, Somente Eu e Você. Você ouviu Mariah Carey, Brandy on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry I Have, e Kid Abelha, Nada Sei, MP3. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey, I Can Real What You Can, Capital Inicial, Como Devia Estar, Eminem, Singing of All the Moments, e CPM 22, Dias Atrás.